Avenida Alberto Sá, 1111, Rio Mar Kennedy, Washington Soares, 4352, Crato e Maracanaú. Mercadão São Luís, indispensável para a sua economia. E lembrando que no Mercadão não tem dia certo para oferta não, viu, meu filho? Aqui o desconto é todo dia, cuida! Ô, nega, já tô construindo a nossa casa nova e a partir de hoje a gente segue a norma. Já mandei a lista lá pra Normatel, no nosso ninho toda noite tem lua de mel. Tá construindo ou reformando? Então se liga na dica do comandante. A Normatel tem tudo para você e tá cheia de ofertas, parcelamento em 10 vezes e aquele atendimento perfeito de sempre. Segue a norma. Normatel, faz acontecer. Deputado Federal Célio Sturdat. O PSD é um partido agregador que tem crescido em todo o Brasil. No Ceará não é diferente. Temos unido a experiência de nossos líderes com uma juventude aguerrida e forte que traz temas novos e nos faz pensar no brasileiro, em nossa população, nos animais, no nosso meio ambiente e lutar com muita força por todas essas pautas. Venha você também para o PSD fazer parte do time 55. Quer abastecer a sua casa com muita economia? Vem para o Mercadão São Luís. As melhores marcas com os maiores descontos você encontra aqui. Avenida Alberto Sá, 1111, Rio Mar Kennedy, Washington Soares, 4352, Crato e Maracanaú. Mercadão São Luís, indispensável para a sua economia. E lembrando que no Mercadão não tem dia certo para oferta não, viu, meu filho? Aqui o desconto é todo dia, cuida! Futebol 2024 é na Jovem Pan News Fortaleza. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. No Bate-Bola da Pan, tem notícia, informação e o melhor debate esportivo do seu rádio. Tudo para deixar você por dentro dos principais destaques do mundo dos esportes. De segunda a sexta, 11 da manhã, nosso time de craques chega com a opinião e aquela dose de bom humor na sua hora do almoço. É o Bate-Bola na Pan, o programa de esportes de maior credibilidade do rádio cearense. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. Vem bater bola com a gente. ZYC 422. Jovem Pan 92,9. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza. Jovem Pan. A rede da informação. A bola rola com a emoção do rádio. Informação. Análise. O clima do jogo. O grito de gol. Mais uma jornada esportiva. Aquele abraço a você ligado no Scratch de Ouro do Rádio. Está começando mais uma sensacional jornada esportiva. Quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. E a pedida é Campeonato Brasileiro da Série A. Segunda rodada, Arena Castelão. 20 horas, a bola rola para Fortaleza e Cruzeiro. É o Leão contra a Raposa. E o Scratch já está escalado. Narração de Anastácio de Castro. Comentários de Alano Maia. Reportagens de Océlio Pereira na sala de vídeo. Darcildo Mourão. E eu também estou nessa no plantão esportivo. Agradecendo a equipe mais técnica do rádio brasileiro. Adailton Vieira na coordenação técnica. Alex Oliveira comanda a Jovem Pan News Fortaleza 92,9 FM. Cláudio Regis está lá na Cidade AM 860 e ainda tem a Mariane Nepomuceno do nosso canal do YouTube. Somos o Scratch de Ouro do Rádio. Comando e liderança é dele, o locutor espetáculo Gomes Farias, supervisão Talvanes Farias e a coordenação é de Júnior Marquezine. A partir de agora, muita emoção, informação para você, porque futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. Explode coração na maior felicidade. É linda, Jovem Pan, contagiando, sacudindo essa cidade. E 19h06, é sacudindo a cidade. Vamos lá, girar um microfone de maior credibilidade do rádio brasileiro. Voz primeiras do Fortaleza, ele que tem 40 anos dedicados ao tricolor de aço. Boa noite, bom trabalho. Repórter de primeira, Océlio Pereira. Daqui a pouquinho chega Océlio Pereira, outra fera do escrete de ouro do rádio. É ele, o comentarista do chicote da galera, quando ele fala, oi, a cidade para. Vou a Alano Maia, a sua expectativa para a partida. Boa noite, bom trabalho. Alô, cidade. Alô, Alano. Alô, cidade. Aquele abraço a você, grande Felipe Sena. Abraço ao amigo ligado aqui no escrete de ouro do rádio, meu amigo Jorge. Já está ligado aqui com a gente, secando Fortaleza hoje. Ele que é o homem do carro das promoções. Valeu, Jorge. Mas uma expectativa positiva para o jogo de daqui a pouco, Fortaleza e Cruzeiro. É jogo que vale a liderança da Série A. E, obviamente, só está interessado nesse jogo quem é da Série A realmente. Não adianta você estar aqui com o negócio de fazer onda, fazer média. A torcida do Fortaleza deve comparecer, o time precisa da vitória, em ganhando fica isolado na liderança e o resto é resto. Hoje eu vim inspirado para fazer uma jornada do jeito que manda o figurino. Tá falado, Alano Maia, o comentarista do chicote da galera. 19h08, futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Alegria que vamos levando o melhor da informação para você. Rapaz, já estamos ao vivo no nosso canal do YouTube Jovem Pan News Fortaleza. Vai lá, deixa o like, se inscreve no canal e comenta a sua participação. Daqui a pouquinho eu dou uma passada no nosso chat do YouTube. Agora sim, ele, repórter de primeira. Boa noite, bom trabalho, Océlio Pereira. Grande abraço para você, Felipe. Foi só o tempo da gente pegar aqui, né, o elevador para chegarmos até a cabine, né, e tocando o hino agora de São Francisco, né? Isso aí vem desde o tempo de Luiz Eduardo Girão, né? E se toca essa música, né? Aí, ó. O Alex está perguntando se não quer o do Papa aqui. Não, do Papa? Não, deixa o Papa quieto, deixa o Papa quieto. O Papa do Papa, deixa o... deixa o Papa aí, deixa o Papa Chico, gente boa, ele tem muita saúde. Fortaleza definido, Cruzeiro também definido, as duas equipes. Fortaleza nos goleiros no aquecimento, daqui a pouquinho os demais jogadores. Torcedor do Fortaleza ainda chegando, nós estávamos vendo um movimento muito bom fora, para que tenhamos um grande espetáculo envolvendo o Fortaleza contra o Cruzeiro, daqui a pouquinho no Plácido Adelar do Castelo. Ô Castelão, meu querido Felipe Sena. Das novidades, Océlio Pereira, os contratados recentemente, Felipe Jonathan Martinez é o outro que veio do América Mineiro. Regularizado essa turma ou não, Océlio? Não, aqui eu estou observando aqui só o interessante. O Martinez está no jogo, né? Martinez está no banco de reservas do Tricolor do Parque dos Campeonatos. Ele coloca uma equipe que a gente tinha comentado há pouco tempo, a equipe do Fortaleza. O Kaiser também. O Kaiser está aqui também, mas só que eu estava observando aqui no banco de reserva, tá o Kaiser também, os dois. Só não, ainda o Felipe Jonathan, porque não foi regularizado. Agora, um detalhe, Alano, que eu vou passar já para você, mas já comecei. O Kevin, né? O garoto Kevin, que foi tido um momento antes de ser convocado, jogando, o novo craque. Eu estava colocando que o menino renovou o contrato, tá, o Fortaleza esticou o contrato com ele, permanece no Fortaleza. O cara está indo no banco, mas não teve mais oportunidades em termos de Fortaleza. Meu amigo, tu quer que o Kevin tenha uma oportunidade diante do time que vem com duas vitórias seguidas maiúsculas? Não tem. Ele só vai ter oportunidade quando alguém desse time começar a titubear. E aqui o time já definido, Eu acredito que o Fortaleza, está falando em variações, mas eu não acredito não, eu acredito no esquema do Fortaleza, um 4-3-3 no jogo de daqui a pouquinho contra o time do Cruzeiro no Plácio Toneral do Castelo. Ô Castelão, Felipe Senna, na hora que quiser a gente manda. Na hora, Océlio Pereira, repórter de primeira. 19 horas, 11 minutos, vou liberar o zap da PAN, o zap da sua comunicação, 981-11-3787. 981-11-3787. Mande a sua mensagem no zap da PAN. Já tem gol pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo começou às 19 horas lá em Bragança Paulista. E tem gol do Bragantino, Lactana. 6 minutos do primeiro tempo. Bragantino 1, Vasco da Gama 0. A outra partida em andamento começou às 19 horas lá em Porto Alegre. Grêmio e Atlético Paranaense vão empatando em 0-0. Daqui a pouquinho eu dou uma passada no restante desta rodada, que é a segunda do Brasileirão. E a equipe do Cidade 190 já está de plantão. A madrugada hoje é com Vander Gomes, Alexandre Branco e Marcos Vinícius. A turma aí do Cidade 190, qualquer acontecimento no seu bairro ou na sua cidade, é só ligar para o Vander Gomes no telefone 99253-0800 é o telefone do Vander Gomes e a turma do Cidade 190. 19 horas 12 minutos. Futebol de qualidade é na PAN e na Cidade. Jovem Pan News, Fortaleza 92,9. Eu sou Simão Pedro, deputado estadual e por duas vezes prefeito de Oroz. No PSD, encontrei um partido que trabalha realmente em benefício da população. Nossos princípios são voltados à valorização do trabalho e da transparência na condução das políticas públicas, consolidando líderes e novos aliados que se dedicam na construção de um Ceará cada vez melhor. Venha para o PSD 55. Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News. 19 horas, 13 minutos. Aqui a informação não para. Vamos ao destaque do Alvinegro, que está de olho na estreia da Série B do Brasileirão. Quem sabe tudo do Ceará, ele, o TD, Júnior Marquezine. Na tarde de hoje, no CT em Parangabuçu, Wagner Mancini comandou o terceiro treinamento do time alvinegro em preparação visando o jogo de estreia contra o Goiás, próximo sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para essa partida, os ingressos do Inferior Norte já foram esgotados. A qualquer momento, o Ceará aguarda a liberação da FIFA com relação ao transferban, já que ontem o Ceará pagou a parcela atrasada junto ao time japonês. CRB será o adversário do Ceará na terceira fase da Copa do Brasil. Jogo de ida em Maceió, nas Alagoas. Falta a CBF definir as datas e os horários. Daqui a pouco a gente volta com esses e outros destaques do time alvinegro na grande jornada do Escrete de Ouro do Rádio. Combinado, Júnior Marquezine, 19 horas, 14 minutos. Futebol de qualidade é na PAN e na Cidade. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. O destaque aqui não para agora. Quem participa é Carlos Gomes, o Perreps, com ele é tudo preto no branco. Falando também da expectativa da estreia do Ceará na Série B do Brasileirão, Carlos Gomes. Olá, amigos do Escrete de Ouro do Rádio. Sábado, o Ceará tem o compromisso de estreia pelo Campeonato Brasileiro na Série B contra a equipe do Goiás. Jogo difícil, como serão todos os jogos dessa Série B em 2024. E há uma expectativa muito grande por parte da torcida do Ceará pela estreia do time do povo. Combinado, Carlos Gomes, 19 horas, 15 minutos. Vá mandando a sua mensagem no zap da PAN, 981113787. Ou então, se preferir, vai lá no canal do YouTube, Jovem Pan News Fortaleza. Se inscreve, deixa o like e comenta a sua participação. 19 horas, 16 minutos. Futebol de qualidade é na PAN e na Cidade. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. Rejunta Mix, é da nossa terra, é da nossa gente. Jovem. 19 horas, 16 minutos, chegando aqui na nossa, no nosso estúdio da Jovem Pan News Fortaleza, o Moisés, rapaz. Valeu, minha vida da Conceição. Tá 4-1 hoje, a série aqui. Ei. Faz o sal. Carregado, joga sal, desce do azégua, estamos embora. Grande Moisés aqui da parte técnica, rapaz. 19 horas, 16 minutos, vamos ao destaque do Ferroviário. Interinamente, enquanto o Valdo Silva tá no DM, tá com lesão aonde? Como é que desconforto na... Hein, Océlio? O jogador disse que é desconforto, o quê? Na parte posterior, é? É, na coxa esquerda, coxa direita. O Valdo Silva tá também com esse desconforto, só volta semana que vem. Quem tá destacando o Ferroviário é Felipe Dias. Chega mais, Felipe! Boa noite, ouvintes do Escrete de Ouro do Rádio. O Ferroviário treinou na tarde de hoje nos preparativos para o jogo do próximo domingo contra o Figueirense. O treino de hoje foi o penúltimo antes da viagem a Santa Catarina. Daqui a pouco, mais detalhes do Tubarão da Barra do Ceará no Escrete de Ouro do Rádio. 19 horas, 17 minutos. Alano Maia, o torcedor do Tricolor de Aço, quer saber a sua opinião a respeito dos reforços que chegaram ao PC. Gostou dos nomes, Alano Maia? Não posso dizer que gostei, porque só conheço o futebol, na real, do Felipe Jonathan. Né? Ele é melhor do que o Escobar, que se foi. Então, esse aí eu gostei. Agora, os outros dois eu vou aguardar para a gente ver. Né? Apesar de que o Kaiser, a gente também conhece. Eu não vou dizer que foi uma maravilha, mas é uma oportunidade que se dá a um bom jogador de futebol, que está devendo há muito tempo a Fortaleza. Muito bem. Océlio Pereira, definido o Tricolor de Aço, né, Océlio? Definido, sim. E estamos o time só do Cabuloso também, que é a Raposa? Também. Também, então vamos lá. Alan, dá uma olhadinha aí, depois do teu zap aí, por favor. Muito bem. Daqui a pouco ele olha o Pix ali se deu certo. Vamos lá. Agora, as escalas... Pix, quando ele receber, eu sei que... Quando ele receber, eu sei que ele não me deixa na mão, não. Isso aí eu sei. Fumaça tá branca, fumaça branca no meio do mundo, rapaz. Ixi, mas homem, não se envolva, não, que você é carregado foi também. Mal, quem pisou nesse gramado hoje aí? Que coisa, não. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Alan, não, foi o Cláudio Reis que veio aqui na porta. Foi o Cláudio Reis que deu a corda aqui na porta. Não, vem o Cláudio Reis disse, nem conversa com você, não vem com esse queixo, não. Tá entendendo? 19 horas. Se envolva não com você, eu já conheço a fera já. 19 horas, 19 minutos. Vamos lá, escalar as equipes, começando com o mandante. Escala para nós, Océlio Pereira, o Tricolor de Aço. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza. Deixa eu abraçar meu querido Alex Oliveira, grande operador, comunicador, né? Ele, repórter, entrevistador. Receba o nosso abraço, Alex Oliveira. Todos os companheiros estão presentes nessa grande jornada. Abraço também para o Milton Santiago. Milton Santiago, que tem como fã o Anastácio de Castro, o fã número um de Milton Santiago, figurado. Para você, Cláudio Regis. Cláudio, não cutuque não, Cláudio Regis, eu vou dizer uma coisa. Tá, Claudete, quantas vezes o homem já foi aí? Só para dar o toque. Bom, Fortaleza definido com o futebol de João Ricardo. Não vou nem dizer, camisa número 1, 2. Capitão da equipe, Tinga. Tem a camisa número 2. Calma, rapaz, calma. Emanuel Brites na quarta zaga. Camisa número 19. 4, Tite. Lateral esquerdo, Bruno Pacheco. O meio campo com o futebol de Zé Wellison, 17, 7, Pochettino, Hércules, 35. Vamos lá, o Fortaleza. Você chegou o César Augusto aqui atrás da bolacha já. Tá boa? Tá boa a bolacha aí? Tá aí, né? Não é velha não, né? Pronto. Tá aí, já chegou aqui, já. Tá vencida não. Pronto. Aí... Hércules, falei 35, o Machuca tem 39, o Luceiro, número 9, Iago Pikachu, camisa 22. Então é 22 Pikachu, o Luceiro 9 e Machuca pelo centro esquerdo. Aquela escalação que estavam passando de goleiro, não acredito, o técnico deverá fazer mudanças. Como sempre acontece, o homem, você não acerta uma sequência de escalas em termos de Fortaleza. Na realidade, ele muda uma, duas peças, são modificadas, mas o certo é que o Tricolor está forte, tem um banco de reservas forte também, que daqui a pouquinho nós vamos passar para os amigos do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza definido para esse jogão de bola, onde somente a vitória interessa ao Tricolor do Parque dos Campeonatos, né? E receba aí um abraço, o seu guru está presente aqui, Cláudio Reis, na cabine. Você que aprendeu tudo com ele, fica super satisfeito quando o homem está presente na cabine do Escrete de Ouro do Rádio. Já, já, o Cruzeiro para você, ouvinte do Escrete, na Cidade AM e também na Jovem Pan, Felipe Sena. Tá falado, Célio Pereira. Vamos logo escalar o cabuloso, a equipe do Cruzeiro. Também na voz do fera, Célio Pereira. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, o Cruzeiro definido com futebol pelo seu técnico Fernando Seabra, com futebol de Anderson 98, William, camisa número 12, Neres, camisa 27, João Marcelo, camisa 43 e Marlon, camisa número 3. Romero, camisa 29, Ramiro, camisa 17, Lucas Silva, que é o capitão da equipe 16, Matheus Pereira, esse joga muito, viu, Anastasia? Esse joga muito, Matheus Pereira, camisa número 10. Arthur, camisa número 11, e Rafa Silva, camisa número 8. Aliás, aquele jogador que foi cotado pelo Fortaleza, Barbosa... É 4-4-2. É, então depois você dá só um toque. Não, já deu, é 4-4-2. Né? Pronto, tudo bem. Então é o seguinte, esse jogador que é o Matheus Pereira, esse cara sofreu uma falta no último jogo daquele Barbosa, Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, que tinha acabado de entrar, e ele não fraturou o tornozelo do cara por sorte, né? Mas ele, o cara já tinha marcado a falta, o ato da partida. Na sequência, o cara querendo bater com rapidez, o Matheus Pereira pegou a bola, ele chegou dando uma rasgada, estilo carrinho, quase estilo Lúcio Sabiá. Para quem não conheceu o Lúcio Sabiá, um dos maiores zagueiros que passou pelo Ferroviário, teve no Ferroviário, depois foi para o Fortaleza. Lúcio Sabiá era o rei do carrinho, né? Mas ele sabia dar o carrinho sem machucar o adversário. O cara vai pro carrinho para quebrar o tornozelo do cidadão, aí complica, né? O esquema do Cruzeiro é o 4-4-2, tá certo? Pegando aqui, beleza, Lando. Então, vamos repetir o Cruzeiro. Anderson, camisa 98, William, número 12, Neres, 27, João Marcelo, 43, Marlon, número 3, Romero, número 29, Ramiro, 17, Lucas Silva, que é o capitão, 16, e Matheus Pereira, 10, Arthur, número 11, Rafa Silva, número 8, que tem como técnico Fernando Seabra, técnico cruzeirense, para o jogo contra o Fortaleza, às 20 horas, no Plácido Adelar do Castelo, o Castelão. Tá falado, Célio Pereira, repórter de primeira, fechando a ficha técnica, Célio. Já tem por aí quem apita, Fortaleza e Cruzeiro, hein, Célio? Já, já, tranquilamente, passando aqui para os senhores, né, agradecer também a atenção de todos os companheiros e chegam junto conosco aqui nas informações também. Vamos lá. O árbitro da partida é o Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro. Assistente número 1, árbitro número 1, digo melhor, Leone Carvalho Rocha, de Goiás. Árbitro número 12, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, Rio de Janeiro. Quarto árbitro é o Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo. Aí vem assessor, vem árbitro de vídeo, vem a VAR, vem assistente de árbitro de vídeo 2, vem observador do VAR. E vem a negada da garapa, pegando uma pontinha. Tá todo mundo, não sai ninguém liso, sai todo mundo legal. É igual a história agora que eu conheço. Olha, chegando a garapa, nós estamos juntos, compadre. É isso aí, esse sai caro, viu? O vá, sai caro a parada. Muita gente trabalhando e às vezes nego sem fazer absolutamente nada, mas recebendo uma pontinha também. Esse jogo que é importante do Tricolor, né? Aqui no Castelão, jogo super importante do Tricolor do Parque dos Campeonatos. Abraçar, meu amigo, gente muito boa, Joaquim Sampaio, né, de Rádio Ligado na Grande Caucaia, também ouvindo a gente. O meu querido Antônio Roberto Bandeira, né, ligado aqui, ouvindo a gente, só frescando e assim, só secando. Não seca não, Robertão. Roberto Bandeira é o cabeleireiro das estrelas. Roberto, estou precisando ir aí para dar um toque na cabeleira e também na barba, tá certo? É, se eu devo ir amanhã ou depois aí no seu salão, juntamente com o seu Américo, no Itaperi. São amigos nossos que acompanham o nosso trabalho. E o Roberto é torcedor do Ceará, só secando, frescando, brincando com a gente, né? Mas é um ouvinte que eu tenho um carinho muito grande, tanto ele como o seu Américo, o pessoal do Salão das Estrelas, que é onde o Roberto César vai também. Ele me deu um toque, viu, Alan do Maia? Digo, Alan, se quiser que eu dê um trato naquela barba dele para ele ficar diferenciado, é só marcar o horário, vir aqui no nosso salão, que eu dou um trato nessa fera que é Alan do Maia também, ok? Olha, só para você poder já observar aí, se não me falha a memória, e eu estou vendo aqui pela escala, Fortaleza tem um jogador a menos do banco de reservas. Depois você confirma aí para saber se isso é proposital ou é porque faltam jogadores, porque o time do Cruzeiro tem jogadores 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, e o Fortaleza só tem 11 no banco. Eu estou tentando, né, Nachas, para ver essa situação. Dá uma olhadinha aí depois para você conferir, porque falta de opção não é. Ele está querendo, o Anastácio aqui, o posicionamento, sabe, Orlando Maia? Se é no 4-4-2, o William é o 2, o Neres é o 3, o João Marcelo é o 4 e o Marlon é o 6, certo? É lateral esquerdo. É, mas ele não está te ouvindo não, é porque... Não, aí você explica para ele. Eu vou tentar colocar aqui, porque eu estava atendendo uma coisa ou uma outra e você falou desse banco de reservas também. Então a gente vai, dentro do possível, passar aqui direitinho. Tem tudo aqui já. Passo já, Anastácio, para você. Fica tranquilo. Está tudo aqui. Tranquilo. Vou passar para você. Se aperrei não, viu? O Alan Maia disse que não enche o saco dele não, que ele não quer conversa não. Então vamos lá. Vou passar para você aí. Tudo direitinho. Passa o pano aí. Passa o pano aí. Passei para você, Anastácio, aí. Já a escalação, tudo direitinho. Eu vejo o banco também do Cruzeiro e o banco do Fortaleza. A gente já vai saber desse detalhe. Vamos lá. Vou repetir só o Cruzeiro aqui, que é o 4-4-2. Anderson. É o goleiro. Vamos lá. 98, tá certo? Aí, William, número 12. Neres, 27. João Marcelo, 43. Marlon, lateral, camisa número 3. Lucas Romero, 29. Ramiro, 17. Lucas Silva, 16. E Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, só a conta, é verdade. Matheus Pereira, número 10. Rafa Silva, número 8. E Arthur Gomes, número 11. Esse é o time do Cruzeiro. Já passei para você. Abraçar meu querido André Barros, que está presente aqui. Né? Gente boa. Isso. André, diz um abraço André. Aí para ele. Gente boa, rapaz. Grande André. O grande Alcélio Pereira, nosso amigo Alan Maia. Valeu. Aqui o nosso amigo, grande Anastácio de Castro. E eu. Um abraço a todos da PAN. E eu, também da ingrato. Cidade M860. Aqui no estádio Castelão, o torcedor ainda está cabreiro, né? Ainda está cabreiro aí com a perca do campeonato cearense. Ô, André, me liga amanhã de manhã, viu? A perda do campeonato realmente não ficou legal, né, pro torcedor do Tricolor. Mas segue o jogo, né, André? É, com certeza. Não tenha dúvida, presidente. Me liga amanhã de manhã. Não tenha dúvida. Só esqueceu o meu nome, né? Tá não, certo. Você... Então, tem um cabo eleitoral que você tá arrumado aí. Lá na Marapuca, quem manda é ele, você vai ter voto e muito, viu? Tá botando uma instituição. Ora, né? Deixa com nós. Só assim dá certo. Tentando... Abraço, meu amigo André Barros, rapaz. Um abraço para vocês e boa jornada, meus amigos. Muito obrigado aí pelo carinho. Ele não muda não, viu, Alano? O André Barros só escuta aqui. Ele não muda não. Não vai nem para lá nem para cá, né, André? Isso aí é leal, até debaixo d'água. Se ele disser que tá feito e acabou. Só assinar embaixo. É gente boa. 19 horas, 30 minutos. Gostou da escalação, Alano Maia? Voivoda colocou o que tem de melhor ou você mudaria alguma peça? Não, não mudaria nada. Ele vai botando aquilo que tem de melhor Fortaleza no momento. Existem jogadores, por exemplo, como o Moisés, que está no banco, mas ele oscila. Aí ele está premiando o Machuca, que fez o gol no jogo passado. Né? O Moisés poderia ter vindo nesse time? Poderia. Mas ele guardou também algumas armas no banco. Nós não sabemos como é que o Ema Martins, o Martínez, que joga bem, pelo menos é o que falam, como é que ele vem jogando. Nós não sabemos, por exemplo, como é que o Kaiser pode ser útil no jogo de hoje. Acredito que seja pouco provável que ele jogue, mas... O Voivoda, ele é preparado, sabe o que está fazendo e a gente prefere aguardar. O time é esse mesmo que ele botou. Tá falado, Alano Maia, o comentarista do Chicote da Galera. 19 horas, 31 minutos. Deixa eu abraçar aqui a turma já ligada. Doutor Benigno Júnior aí no Vila União, meu amigo Coelho na Aerolândia, que é cadeira cativa, os doutores Vanor Cruz e doutor Adailton, lá no Uniclínica, rapaz. Cadê o doutor Atanásio, você esqueceu? Doutor Atanásio dos Santos da Carapinima, rapaz, gente boa. Meu amigo Raimundo Canidé aí na Vila Manuel Sátiro, o seu Milton Melo, presidente do SEC Vegaf, também tá conosco. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, 19h31. Futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Jovem Pan News. Jovem Pan. Deputado Federal Domingos Neto. Nós da bancada do PSD na Câmara defendemos os interesses do povo cearense, votando projetos importantes, como a PEC da Transição, o novo arcabouço fiscal e acompanhando a reforma tributária, pensando sempre no povo do Ceará. Buscamos recursos para projetos importantes para a nossa gente. E para poder fazer muito mais, convido você a se filiar no PSD. Venha fazer parte da família PSD 55. A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. Jovem Pan 19h32 com a técnica, a coordenação de Adailton Vieira aqui na Jovem Pan News Fortaleza, 92,9 FM, a competência de Alex Oliveira e na Cidade AM 860, tá por lá o meu amigo Cláudio Regis. Vamos aqui, trazer mais destaques de volta, o Júnior Marquezine com as informações do Ceará, Marquezine. Boa noite para você, noite. Felipe Sena, boa noite aos ouvintes ligados aqui no Escrete de Ouro do Rádio, em mais uma sensacional jornada esportiva. O Ceará continua nessa semana de preparação, de olho na partida contra o Goiás, próximo sábado, às 18 horas, na Arena Castelão, jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, o setor inferior norte, os ingressos deste setor já esgotados pela torcida alvinegra, os outros setores ainda têm alguns ingressos e você pode adquirir o seu ingresso de forma antecipada nas lojas oficiais do clube, nos shoppings aqui em Fortaleza e também na região metropolitana. Na tarde de hoje no CT em Parangabuçu, Wagner Mancini comandou mais um treinamento, já foi o terceiro no total de 5 treinos visando esse jogo contra o time esmeraldino lá de Goiás, próximo sábado, às 18 horas, na Arena Castelão. E claro, cobertura completa aqui do Escrete de Ouro do Rádio. O Ceará aguarda a liberação pela FIFA com relação ao transfer ban, uma punição aplicada pela FIFA, porque o Ceará não cumpriu o acordo da negociação junto ao time do Yokohama, lá do Japão, num momento que, no ano passado, o Ceará adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador Saulo. A parcela que estava vencida no dia 31 de agosto do ano passado, o Ceará não cumpriu esta primeira parcela e ontem o Ceará pagou um valor de US$ 216 mil, cerca de R$ 1.130 mil na cota de ontem. O Ceará pagou junto ao clube japonês e também comunicou à FIFA que pagou esta primeira parcela. O Ceará vai pagar até o mês de maio a segunda parcela, que venceu no dia 31 de janeiro, e a terceira parcela e última será dia 31 de agosto de 2024. O Ceará treinando, visando o jogo de estreia contra a equipe do Goiás. E nós perguntamos ao lateral direito, Raí Ramos: o time está preparado para essa estreia do Campeonato Brasileiro e conseguir, para fazer uma boa campanha, conseguir o acesso para 2025 no Campeonato Brasileiro da Série A? Prazer é meu falar com você. Cara, eu acho sinceramente que a gente está preparado, sim. A gente está preparado. Vou até abrir uma situação aqui para vocês. Quando você falou que a gente foi contratado justamente para isso, foi exatamente esse o tom da conversa, né? Eu lembro que no começo da temporada, quando o Lucas me liga, ele deixa muito claro os objetivos do clube, fala: ó, primeiro semestre, a gente quer muito ganhar o campeonato estadual, E graças a Deus a gente conseguiu esse objetivo. E o segundo semestre é trazer de volta o Ceará para onde que ele nunca deveria ter saído, né? Então essa é a nossa meta. Lógico que a gente tem mais a Copa do Brasil aí também. Tem um campeonato super importante. A gente tá muito animado para essa disputa também. Mas eu tô, como eu falei anteriormente, estou muito confiante que a gente vai fazer uma grande temporada, uma grande Série B. Aí, portanto, a presença do lateral direito, Raí Ramos, aqui nesta grande jornada do Escrete de Ouro do Rádio. Na tarde de hoje aconteceu o sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. O Ceará só está entrando agora nesta fase porque ano passado foi campeão da Copa do Nordeste de 2023. O time que o Ceará vai pegar nesta fase, o CRB, que por coincidência será o segundo adversário do time alvinegro, na verdade o terceiro time no Campeonato Brasileiro da Série B, na terceira rodada na Arena Castelão. Na Copa do Brasil, o jogo de ida será no Rei Pelé, lá em Maceió. O jogo da volta na Arena Castelão. A CBF ainda vai definir as datas e os horários das referidas partidas do Ceará contra o CRB pela Copa do Brasil. É com você, Felipe Sena. Um bom trabalho para todo mundo. Muito obrigado, Júnior Marquezine, trazendo as informações do Ceará. 19 horas 37 minutos. Futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati. 3121-2200. 19h37, vou voltar, Alano Maia. Pra você, Alano, responda aí, porque os seus desafetos querem saber. Opa. Quem é o favorito para o jogo de hoje, Fortaleza ou Cruzeiro, na sua opinião, Alano? Embora a gente saiba que é um equilíbrio muito grande, mas o Fortaleza é favorito. Eu aposto mais no Fortaleza, porque tem o melhor time e porque tem o apoio da sua torcida, joga em casa, está motivado com os últimos resultados. E sobre os desafetos, eu quero dizer que eu gosto de mulher, e eu já tenho, sou casado, e quem quiser pode continuar ouvindo, que é para poder fazer a propaganda da Maca Peruana e do Hora Pro Nove. Que é bom demais, rapaz. É bom demais, já tomei. Não decorda não, já tomei. Tá nem me lembrando. É bom demais aí, viu? É bom demais esses dois aí. Eu e o Anastácio de Castro, somos testemunhas. Ora, que o negócio realmente dá resultado. O Célio também entrou essa semana. O Célio? Começou essa semana também. Não sei não. Ah, tá aí, meu amigo, com a perna que não tem quem aguente. 19 horas 38 minutos. Futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. 19h39, de volta Carlos Gomes, o Perreps, destacando a sua expectativa para a estreia do Ceará na Série B do Brasileirão, Carlos. Boa noite, amigos do Escrete de Ouro do Rádio. No próximo sábado, o Ceará vai fazer a sua estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, num jogo cheio de expectativas. Expectativa pela estreia, expectativa pelo título de campeão cearense, que dá à torcida do Ceará uma estimativa boa para que o time esteja bem na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O técnico Wagner Mancini, depois da eliminação da Copa do Nordeste, ganhou aí um período, né, para treinar a sua equipe, para armar o seu time contra um adversário difícil, que vem contratando, e pelo menos no papel, é um dos favoritos à conquista, ou pelo menos para brigar pelo G4, da Série B de 2024. Então, o jogo do próximo sábado é o tipo de jogo que até na barriga do jogador dá aquele frio, né? Porque é um jogo de estreia, é um jogo de um time que vem pressionado para buscar esse acesso, é um jogo de um time que precisa de uma vitória para começar bem o Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo é o jogo das expectativas. Para a torcida do Ceará, boas expectativas, porque ingressos já do anel superior, por aquilo que disse o repórter Júnior Marquezinho, já estão esgotados. Então, teremos uma boa presença de público neste próximo sábado e dentro, repito, da perspectiva de que o Ceará faça um grande jogo contra a equipe do Goiás e consiga os seus primeiros 3 pontos nesta difícil caminhada que é a Série B. Tá falado, Carlos Gomes. Obrigado aí pela sua opinião. Deixa eu abraçar aqui o Dr. Valder Ramos. Tá lá no plantão do IJF. Já tá ligado lá através do celular na Jovem Pan News 92,9 FM. O craque Bechara aí em Maranguape. Nosso muito obrigado, Bechara, pelo carinho da audiência. Joaci Melo aí no bairro de Fátima. Rapaz, cadê você? Joaci Melo, gente da melhor qualidade. Deixa eu aproveitar. Me segue aí no Instagram, Felipe Radialista. Segue aí a gente no Instagram, Felipe Radialista. 19 horas, 41 minutos. Futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Turati. Na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati. 3121-2200. Dezenove e quarenta e um, vamos aqui, dá uma passada no zap da Pan, 981-11-3787. Fala, Deusdete! Ei, grande Felipe! Boa noite aí pra todo mundo aí que tá fazendo a jornada. Olha, Fortaleza que põe as barbas de molho com esse Cruzeiro, hein? Sábado, o Fortaleza não era, assim, o bicho papão pra ganhar do São Paulo. Ganhou, mas... Olha, hoje o Real Madrid não era favorito e venceu o Manchester. Ontem o Barcelona tomou uma sova do PSG. Põe as barbas de molho, Fortaleza. Pra cima dele. Entrou, entrou, entrou, entrou! Bora, Lano! Tá aí o Deusdete. Dá pra participar do Fabricando Narrador, Deusdete. Manda aí o seu áudio. Narrando o gol do Fortaleza. É, tem jeito aí, o Deusdete. Rapaz, tem mais um aqui. Meu amigo Alex Oliveira, aqui a audiência não para. Vamos lá. Boa noite, Felipe Senna. Boa noite. Júlio Tranquedo Neves. Tá mandando a sua mensagem. Tô aqui na audiência, viu? Tô aqui na audiência, esperando passar meu ocioso, a estreia do nosso bozão. E vamos começar ganhando logo, né? Ganhar o pé direito, ganhar do Goiás, né? Um abraço, eu tô aqui na audiência, viu? Tranquedo Neves, meu amigo. Grande Tranquedo. Boa noite. Boa noite. Abraço aí os amigos do Tranquedo Neves, rapaz. Gente boa. É, deixa eu colocar aqui. É, pronto, o Deusdete vai narrar o gol e vai mandar pra botar no ar, viu? Fabricando narrador aí com o Deusdete, viu, Farias? Tem mais uma mensagem aqui. 981-11-3787. É, deixa eu ver aqui, Felipe Senna. Sua garrafa tá meio descarbonizada. Rapaz, o cabo já viu aqui minha garrafa. No YouTube. Pronto. A doação aí, olha. Tá aqui. Mas a água fica tão geladinha, viu, meu amigo? Deixa eu ver aqui quem é, rapaz. Boa noite, doutor Anastácio, Célio, Alano, Felipe, o Quarteto Fantástico. Estamos ligados. A família Tricolor, Cláudio Souza, a Maísa, que é a sua esposa, e os filhos Ícaro, Igor e a Sol, que é a Pet, rapaz. Estão todos ligados. Joga sal, Alcélio Pereira. Joga sal. É a mensagem aqui. É o bizu da maca peruana. Daqui a pouco o Alano Maia fala aí a respeito do bizu. Tem mais aqui. Deixa eu ver aqui as mensagens. Doutor Anastácio Castro, narrador show. É o Luciano do Quintino Cunha. Tá certo, tá feito. A dona Lúcia Rodrigues, no Dias Macedo, também já registrou aqui a audiência. E dando a passada no nosso canal do YouTube, Jovem Pan News Fortaleza, Daniel Guedes, o Fortaleza vai ganhar de 2-0, tá registrado. É, o Marcos Lima também colocou aqui, registrando a audiência. O Expedito Fernandes tá torcendo pelo Cruzeiro. Vai lá, no YouTube, Jovem Pan News Fortaleza, deixa o like. Será que vai ter aposta hoje? Anastácio de Castro, vai subir de quantos likes? No último jogo, o Rolando Maia perdeu 100, né? Pro... Aposta aqui, pessoal que ia curtir os likes, né? Estamos aqui com 35, vamos lá chegar já já os 100 likes aí. Você que está nos acompanhando no YouTube, Jovem Pan News Fortaleza, 19h45. De volta, Felipe Dias, trazendo as informações do Ferroviário, na ausência do Valdo Silva, que está entregue ao Departamento Médico, Felipe. Boa noite, meu caro Felipe Senna. O Ferroviário treinou na tarde de hoje na Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Este foi o penúltimo treino em solo cearense, antes da viagem a Florianópolis, que acontecerá na sexta-feira, às 15 horas. Antes da viagem, o Ferroviário treina novamente amanhã para fechar os trabalhos em Fortaleza. Amanhã, às 15h30, o time volta a treinar na Vila Olímpica Euzir Cabral. O técnico Maurício Copetino está com um time praticamente definido para a estreia contra o Figueirense no próximo domingo. A estreia acontece às 16h30 no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O Tubarão da Barra do Ceará se prepara para a estreia da Série C do Brasileirão, após um mês longe dos gramados em partidas oficiais. Em meio ao tempo parado, o Ferroviário fez alguns ajustes no elenco, a diretoria dispensou alguns jogadores, outros chegaram para compor o elenco. E o técnico Maurício Copetino vai montando o quebra-cabeça para formar o time principal do Ferroviário para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e, logicamente, todo o restante da competição. Serão 19 partidas na primeira fase da Série C. Uma caminhada com viagens por todo o território nacional e um sonho de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro ao fim da Série C do Brasileirão. O Ferroviário ontem, que inclusive estreou os novos uniformes que utilizará na competição nacional. Num evento cheio de glamour e com a presença de inúmeros torcedores, a diretoria Coral lançou os uniformes que serão utilizados no restante da temporada. Mais detalhes do Ferroviário dentro da programação do Escrete de Ouro do Rádio. Tá falado, Felipe Dias, muito obrigado aí, trazendo tudo do Ferroviário. Mais uma passada no Tricolor de Aço, já tá ok aqui, meu amigo Alex Oliveira. Então vamos primeiro a Dacildo Mourão, único árbitro cearense a pertencer ao quadro da FIFA, exclusivo aqui do Escrete, vai falar a respeito da arbitragem para Fortaleza e Cruzeiro. Boa noite, bom trabalho, Dacildo. Boa noite, Felipe. Boa noite, um abraço a todos da PAN. Olha, e da cidade, né? O árbitro Bruno Mota Corrêa, carioca, ele vai apitar o jogo. É um árbitro ainda neófito, né? Ainda é muito inexperiente, mas tem que ser dada a chance para que o rapaz possa progredir na função de árbitro de futebol. Bruno Mota Corrêa, vamos acompanhar tudo. Leone Carvalho, assistente 1, esse rapaz é de Goiás, e o Carlos Henrique Alves de Lima, são dois assistentes experientes. O VAR, que é o mais importante depois do árbitro, é Rodrigo Nunes de Sá. Ele é carioca, ele tem feito bons trabalhos aí como VAR. Então vamos acompanhar tudo aí com a narração aí do grande Anastácio e toda a equipe aí da PAN. Valeu, Felipe, estamos por aqui. Com certeza, muito obrigado, Dacildo. Pois não, Alano Maia. Só que agradecer a audiência do meu amigo Jorge, lá dos Doces, ele que é o homem do carro das promoções, está comemorando hoje o aniversário de 21 anos da sua filha Joyce Rodrigues, ela que está acompanhando o nosso trabalho, muita saúde e muita paz, e enaltecer, já que o Dacildo falou de arbitragem, que hoje a arbitragem cearense está apitando Série A, tanto o árbitro como o assistente número 1, Nailton Oliveira. Então está de parabéns a nossa arbitragem. Está acompanhando, Dacildo, esse jogo também com a arbitragem cearense? Qual a sua opinião, Dacildo? É, arbitragem carioca, né? É o Marcelo Lima Henrique. Mas ele não apita nem aqui no Ceará? Não, é, ele usa o escudo daqui, é verdade. Mas a arbitragem é carioca, é verdade. Não, e o Nailton não é cearense? Não, o Nailton é um dos melhores do Brasil. Ah, assim, tá certo. É, Nailton é excelente. E pelo menos é a Federação Cearense de Futebol botando um árbitrozinho na Série A, né? Não, é, mas o árbitro da Série A aí é porque ele é carioca. Se fosse daqui... Ele, não, com o mérito dele, com a bagagem que ele tem hoje, o Marcelo é um dos melhores árbitros que a gente for colocar aqui numa linha de 5 melhores. E o Nailton também é cearense. E o Nailton é excelente, excelente assistente cearense. Agora, arbitragem cearense só apita Série C e Série B. Nem a B não está apitando, mas precisa apitar porque nós temos aí bons árbitros no anonimato. Vamos ver se esse ano melhora. É, vai melhorar. Está melhorando. Já hoje já começou. Dacildo, a respeito da arbitragem, mudou, né, esse ano... Estão colocando árbitros sem experiência na Série A. Como é que você vê essa situação nesse início? Já tivemos 3 árbitros afastados pela comissão de arbitragem. Como é que você vê essa situação, essa estratégia da comissão de arbitragem CBF em colocar árbitros que não têm experiência nessas primeiras rodadas do Brasileirão? Foi um grande erro da comissão de arbitragem da CBF. Ela escalou logo 20 jogos. As duas primeiras rodadas, árbitros inexperientes, com algumas exceções, como o Marcelo Lima Henrique, como o Daronco, como poucas exceções. Mas a grande maioria de árbitros inexperientes e um experiente lá de São Paulo, que foi a tragédia, aquela arbitragem dele do jogo do Vasco e Grêmio, né? Um pênalti para cada lado, vergonhoso, que ele não marcou. pênalti claro. O VAR também está contribuindo muito para os erros dos árbitros. O VAR do Brasil é um dos mais incompetentes da América do Sul. Não, mas teve... Peraí, Dacil, teve um jogo aí que não foi o VAR, não. Foi o árbitro. O VAR disse... Qual foi? A mulher... Qual foi? Esse jogo do Vasco. Mal do Vasco. A mulher disse lá, não, meu amigo, olhe lá direitinho que a bola ficou debaixo do... Não, mas só um lance. No outro, não. No outro, ela contribuiu com um erro. Por isso que eu tô dizendo, não é 100%, não. Não, mas não interessa. Um erro é fatal, meu amigo. Um erro é um gol. Então ela errou também. A Dayane... Ela acertou num e errou no outro. Acertou num e errou no outro. Errou, ela é lá de São Paulo. Se fosse do Nordeste, ela não estava fazendo nada. A verdade é essa. Quando é nordestino, pesa maior. Mas é isso, vamos torcer aí que o pessoal melhore, né, nessa segunda rodada e que, que os jogos nós tenhamos aí boas arbitragens, né? Porque precisa melhorar muito, viu, a arbitragem brasileira. Tá falado aí a opinião de Dacildo Mourão, único árbitro cearense a pertencer ao escudo da FIFA. Mais uma passada no 98111-3787. Vamos aqui ao torcedor. Alô, boa noite. É a Carmélia que tá falando. Por favor, Felipe Senna e Alano Maia, avisa aí o Marquezine para quando ele vier mais tarde, para ele trazer o remédio, porque senão eu vou engravidar. É o Raimundo dos Panos. Aí. Valeu, Raimundo dos Panos. Você foi falar em maca peruana? Olha aí o que é que deu a maca peruana. A gente já conhece, a gente sabe que esse pessoal é assim. Tem um monte de gente aí ligada ao rádio que muda a voz para participar dos programas, começa a corda, não como não. Deixa para os bestos. 19h52. Alô, Felipe. Chamou, falou, Acélio. Bom, o detalhe é com relação a... Aí o Alano, que tem realmente aí, já lançou muita gente boa, né? Inclusive, chega aqui uma informação, Felipe, de um companheiro nosso, operador, que é o cidadão que viu sua garrafa aí, que ela tá destiorada, tá certo? Mas a água é bem geladinha. Não esquenta com isso, não. Mas tá quase enferrujando. Viu? Um amigo nosso ligou aqui. Se aparecer alguém para patrocinar a garrafinha pro Felipe aí... O Felipe, além de ser um grande profissional, ele também é alto executivo de um grupo forte aqui de Fortaleza. Aí quando o cara vem com a garrafa dessa, né, Anastácio? Aí fica dizendo... Não vou dizer isso não, André. André disse que o... André Barros? André, não vou dizer não. Sei não, deixa para lá. Aí disse, não, mas se receber um presente aí, fica de boa, tranquilamente. Mas o jornalista do blog www.linguadefogo.com.br vai lhe dar uma garrafa arrumada. Já falou com o futuro vereador, André Barros, e disse que a garrafa vai sair, viu? Fica tranquilo. Aproveitar a oportunidade, te abraçar aqui o meu querido Vanderlei Mendes, né? O empresário do Coco, da Paraipaba, e ele quer mandar um abraço aí para o senhor Miranda, que é o sogro dele lá no Vila Velha. Passou por uma cirurgia, é torcedor do Fortaleza, mas já está de boa. Então, um abraço aí, grande Miranda. Obrigado pela sua audiência aqui no Escrete do Rádio. Receba um abraço aí do Vanderlei Mendes, o rei do Coco, da Paraipaba, lá do bairro Welleri. Gente muito boa, está presente aqui na Prêmio, torcendo pelo Tricolor com toda a sua caravana. Então, essa rapaziada, obrigado pela atenção. Bom, outro detalhe, Alano, com relação à situação de zagueiros no Fortaleza, vendo aqui o departamento médico do Tricolor, vou passar para os senhores como é que está essa situação de jogadores do Fortaleza que estão entregues ao departamento médico do Fortaleza. Atenção, o Caleb é edema muscular na coxa esquerda, é porque ninguém tem mais a oportunidade de conversar com o médico, né? Cardona, desconforto muscular na coxa direita, e Kusevich, desconforto muscular na coxa esquerda. Essas duas feras, Cardona e Kusevich, estão entregues ao departamento médico. E Caleb, o menino que vem tendo um histórico desde o ano passado, em seguidas contusões, né? Porque é um cara jovem, bom jogador, mas que infelizmente vem sendo acompanhado por essa má sorte com relação a contusões, Felipe Senna. Tá falado, Océlio Pereira, repórter. De primeira, 19h55. Vou passar o comando para ele. O verdadeiro pulmão de aço do Escrete é o narrador da galera. Boa noite, bom trabalho, doutor Anastácio de Castro. Quando neste momento começa a execução do hino oficial do estado do Ceará, no Castelão. O hino oficial não está dando para a gente captar, né? Não está dando, não tem problema. Também não vou cantar mais não, porque aí fica um bocado de peru dizendo que que você canta o hino do estado do Ceará. Eu aprendi na escolinha da dona Raimundinha, ainda quando eu era pequenininho, mamava e até já ouvi o Océlio Pereira. Vê se dá para ouvir agora. Agora sim, hino nacional brasileiro. Executado, portanto, Brasil brasileiro, aqui do Castelão, cartão postal de um Ceará gigante. Jogadores do Cruzeiro saem ali cumprimentando os jogadores do Fortaleza. Já já a bola rola, torcedor, a quem dou uma boa noite especial. Ah, você também, torcedor, vocês que se ligam no Escrete de Ouro do Rádio com o comando de Gomes Farias. Aqui é Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, em mais uma grande sensacional jornada esportiva. O que é aí por baixo, Célio? Não, é porque saiu uma informação, né? Fortaleza entra em campo com crianças autistas usando camisa em apoio ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E tem um detalhe também aqui, esse é um trabalho muito importante do Fortaleza, né? Interessante, né? Esse trabalho. E vai ter um minuto de silêncio para o torcedor da Fortaleza, Pedro Henrique Ribeiro Diário, que tratava um câncer, né, mas perdeu essa luta diária, tentando se livrar da doença, né? Mas mesmo assim, não perdi o jogo do Fortaleza. Vai um sentimento de todos nós aqui, tá certo, Anastácio? Detalhes com o nosso Célio Pereira, repórter de primeira. O Fortaleza do gramado com seu uniforme tradicional, vermelho, azul e branco, calções azuis, meiões brancos e a camisa com as cores divididas, vermelho, azul e branco, com detalhes na horizontal. O time do Cruzeiro preponderando a cor branca e com detalhes azuis ali pros meiões e também para a numeração. Alando Maia, o comentarista do Chicote da Galera. Hoje é dia dele falar pela boca de um anjo. Fala aí, Alando Maia! Alô, cidade! Boa noite, Anastácio. Boa noite aí aos amigos também que estão ligados conosco. E uma expectativa muito positiva. A decepção para mim fica por conta do público. Eu não sei se faltou aí uma promoção. Eu não sei se faltou aí um chamado. Mas torcedor não atende a expectativa, pelo menos até o presente momento. Pode ser que quando a bola rolar o público melhore, mas a expectativa é muito positiva em termos de resultado. Fortaleza tem tudo para fazer o resultado, tem um melhor time, porém é importante respeitar a grandeza do Cruzeiro de Belo Horizonte, porque na verdade é um time de maior tradição. Mas eu aproveito também esse boa noite para mandar um abraço para o meu vereador Marcelo Lemos e para o meu amigo e irmão Paulo Plutarco, ambos do Castelão apoiando o Leão. E a equipe do Gomes Farias, que é o locutor espetáculo do Rádio Brasileiro, agradece os trabalhos técnicos do grande engenheiro Adailton Vieira, na Rádio Cidade AM 860, Cláudio E. Continua pedindo Pix aí, Regis. E na Rádio Jovem Pan News FM 92,9 em Fortaleza, o nosso querido Alex Oliveira. Tem também o garoto do YouTube, que é o Anderson Silva. Não sei se é a menina Nepomuceno. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Vai começar mais uma grande partida. É a segunda do Fortaleza, valendo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol 2024. Na primeira, o tricolor despachou São Paulo. Paulo. Hoje é o Corinthians, hoje é o time, aliás, hoje é o time do Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro e Fortaleza, Fortaleza e Cruzeiro. O Cruzeiro à nossa esquerda, o Fortaleza à nossa direita, quando apita o árbitro. Tem bola rolando, torcedor de futebol do Brasil. O M é de quê? Tem bola rolando no Castelão. É cartão postal de um Ceará gigante. É lançamento de bola para frente. Houve a falta em favor do time do Cruzeiro. Primeiros movimentos de bola no estádio Castelão. Cartão postal de um Ceará gigante. Já batendo rapidamente ali o jogador Lucas Romero. Tentou para frente. Antecipa-se primeiro o time tricolor da posição de bola com o jogador que é Zé Welison. Põe bola para a ponta direita. Pochettino pegou, cruzou para a boca do gol. Chegou Lucero, dominou, limpo, lutou contra o marcador, caiu, ficou bola dominada pelo time do Cruzeiro na posição de bola do Marlon. Marlon escapuliu, jogou rapidamente pra frente, bateu Rafa Silva, a bola vai viajando, já vai dominando perigosamente o time do Cruzeiro no setor de meia direita, na posição de bola vai chegando primeiro Lucas Silva, lançamento de bola pra direita, bateu Matheus Pereira pra grande área, chegou, rolou, recebeu de volta na entrada da grande área, limpou na frente do primeiro marcador, tentou na tabelinha, a bola vai pro goleiro tricolor que arranca cada meta e faz a defesa, Océlio Pereira. Matheus Pereira, esse cabelo aí, estilo velho Zusa, joga muita habilidade com a caneta esquerda, camisa 10 do Cruzeiro, falei, cara é diferenciado, né? Quase complicando ali pro time do Fortaleza e avisar o companheiro Cláudio Reis, tem que dizer isso no ar, pra ele deixar de perturbar, que o André tá com problema no Pix dele, portanto, não tem Pix, porque tem um problema no Pix dele, deixa para outra oportunidade. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. No futebol do jeito que você gosta de curtir, torcedor, vem nessa, fica nessa que é bom, uma beça. Você nos acompanha através também do YouTube Jovem Pan News Fortaleza. E se quiser participar conosco, manda aí um áudio curtinho pro número 981-11-3787. Trabalhei demais de ontem para hoje. Já vem chegando, trabalhando. Matheus Pereira da família. Já recua a bola. Ela fica dominada ali rapidamente na posição de bola do jogador, que é o camisa número 27, Neres. Pro Matheus Pereira. Pereira já sai trabalhando ali com Neres. Neres recebe a bola e domina. Ele joga a bola para a ponta canhota do lado de lá. Rapidamente o jogador, que é Arthur Gomes, recebe a bola pelo time do Cruzeiro. Se mandou, foi embora, passou, tentou na frente do segundo marcador, que era o Tinga, protegeu o Tinga, chutou no adversário e ganha o tiro de meta, Océlio Pereira. O Cruzeiro começa para cima do Fortaleza, né, buscando, né, logo complicar a vida do tricolor, e o Fortaleza tentando se safar, e evidentemente que sair com resultado positivo é o desejo maior da nação leonina. Começo de jogo, é o segundo compromisso do Fortaleza pelo Brasileirão 2024. Na operação do YouTube, a querida Mariane Nepomuceno. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. É bola pro time do tricolor com o jogador que é Tite, sai recuando ali com o Manuel Brito, jogou de perna direita, bola pra direita, já apareceu o primeiro bem colocado o jogador que é o Pikachu. Pikachu pro Pochettino, dominou lateral da grande área, saiu com bola e tudo pela linha de fundo, pra tiro de meta, Célio Pereira. Saiu com bola e tudo, né? Deu a tentativa ali do Pochettino pelo setor direito, mas perdeu o tempo da bola, acabou complicando para o tricolor. Repito, é o jogo do Fortaleza, segundo compromisso Brasileirão 2023. Primeiro foi contra o São Paulo, venceu 2-1 no Morumbi, na semana passada. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. 0x0 dupla, placar de 0x0. Conosco, Rádio A Voz da Liberdade, Rádio Web Sucesso e Rádio Litoral. Pessoal ligado conosco, obrigado pela audiência aqui do Grupo Cidade de Comunicação. Olha a zaga do time do Cruzeiro, ia dando uma vacilada ali. Camisa número 27, Neres coloca rapidamente a bola pra frente. Já apareceu o Lucas Silva, deu um toque na bola pro Marlon, tentando a bola para o Matheus Pereira, correu, jogou, desviou-se de dois marcadores, protege a bola e domina do setor de ponta canhota. Ele vai progredindo, dominando o Cruzeiro no toque da bola no batom, troca de passes, recuada a bola com Neres, põe a bola pra direita. O William recebeu, o William dominou, jogou na entrada da grande área, chegou, cortou parcialmente a zaga, tricolou, voltou entretanto a bola com o jogador Rafa Silva. Ele sai trabalhando ali com o Ramiro deu, voltando a bola, e já bateu o primeiro bem colocado, João Marcelo põe a bola no setor de ponta, canhota, recebendo ali do Rafa Silva, deu, voltando a bola com o jogador que é o Marlon, recure bola pro jogador que é o João Marcelo. Ele sai trabalhando com o Neres, e o que passou e já era. Confira o tempo e placar, galera! Pelo meu cronômetro, são decorridos 5 minutos e 40 de jogo. Quando ataca perigosamente o Cruzeiro, bola para a grande área, corta a primeira, Manuel Brites, no lançamento de bola, saída do Pikachu, falta dele, falta, o árbitro paralisou, marcou bem em cima do lance. Agora, pelo meu cronômetro, 6 minutos de jogo cravados, meia dúzia de minutos, é primeiro tempo do estádio Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, campeonato brasileiro de futebol 2024, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 0, Cruzeiro também tem 0. Pela Série A em Porto Alegre, segundo tempo, segue Grêmio 1, gol do Cristaldo, Atlético Paranaense 0. E o Fortaleza atacando. Pocatino levantou para a boca do gol, Neres chegou, escorou e cortou de perna direita, voltou entretanto a bola com o Zé Wellison para o jogador Pikachu na direita, triangulação de jogada com Tinga, dá voltando a bola para o Zé Wellison, recebe para a pensa, vai progredindo, fustigando o time tricolor, habilitada a bola um pouco atrás do círculo central, já vem para a posição do jogador que é o Titi, rola a bola para a ponta, canhota, na canhota é Bruno Pacheco, rente a linha lateral do gramado, jogou curtinho, no lançamento de bola que viajou, ficou com o Hércules, está voltando a bola com o jogador que é o Titi domina perto da linha que delimita a grama, sai tabelando ali com o jogador que é o Hércules puxa para a perna direita, recua a bola com o jogador que é o Manuel Brites levantou a cabeça, calculou a jogada, empurra, joga para a bola, para a ponta canhota, vem primeiro lateral direito, William de cabeça escora para o goleiro Anderson, que arranca da meta para fazer a defesa. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Merca São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará: Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. Tentando Rafa Silva na dividida de bola com o jogador Bruno Pacheco. A bola inspirou, foi pro goleiro tricolor João Ricardo. 0x0 no placar de 0x0. Já o YouTube queria ouvir primeiro o nosso comentarista Alano Maia, que é o comentarista do chicote da galera. E o jogo até agora, Alano. O jogo me agrada, bastante disputado. Tanto o time do Cruzeiro tenta dificultar a saída de bola do Fortaleza, como o Fortaleza usa da mesma estratégia, tenta dificultar a saída de bola do Cruzeiro. Agora, o que faz a diferença até o momento, nesses primeiros 8 minutos, é a belíssima atuação do Matheus, primo do Auxélio Pereira. Matheus Pereira, camisa 10. É da família. No YouTube, já o nosso querido Felipe Sena, você que está aí conosco no YouTube, manda a tua mensagem, aproveita, coloca um like. Chegando o Leão atacando, vem primeiro ali o jogador que é o Hércules, chuta, ainda bateu do Pikachu, vai bola pra linha de fundo, vai para tiro de meta em favor do Cruzeiro. YouTube, Felipe Sena. Rosine Peixoto tá por aqui, Fernando César tá colocando 3x1 Fortaleza, Francisco Benício Início também, Brendo Araújo, Daniel Guedes, o Heriberto Melo, o grande Anastácio, um abraço à equipe, o Alano Maia, o Auxélio Pereira, o Fera, E o Jorge Bravo também, um abraço à melhor equipe esportiva do Rádio Cearense. Tem gol na Série A do Brasileirão lá em Porto Alegre. É o segundo gol do Grêmio, Soteldo. 5 do segundo tempo, Grêmio 2, Atlético Paranaense 0, Anastácio. Beleza, Felipe Senna acompanhando conosco. E o torcedor também pode interagir. Ele manda mensagem de áudio para o 981-11-3787. E vem viajando, lançamento de bola para a meia direita com o jogador que é o Pochettino. Levantou para a boca do gol, encaixa o goleiro Anderson. Tava bem colocado, Acelio. No lançamento muito fechado, o goleirão foi lá, catou, tranquilizou. Tem 0 Fortaleza, 0 Cruzeiro. É o segundo jogo, segunda rodada. Brasileirão 2024. O William lançando a bola para o Ramiro. Tá voltando, já viajando e ficando dominado ali a bola com o jogador que é o Lucas Silva. Joga a bola para a direita. O William recebeu, lançou a bola para o jogador que é o Matheus Océlio Pereira. Já jogou e deu recuando a bola ali com o Neres. Neres para a direita e na direita. Já vai chegando, trabalhando. Tentava ali, já na frente. O lançamento de bola que viajou, ficou dominada com o jogador João Marcelo. Lançou para o Matheus Pereira do cruzamento de bola. A bola foi tranquila para os braços do goleiro João Ricardo. O que passou, passou e já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos agora 11 minutos de jogo, 11 minutos, é primeiro tempo, é Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, Campeonato Brasileiro de Futebol 2024, no grande placar do Estrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 0, Cruzeiro também tem 0. Pela Série A do Brasileirão, segundo tempo lá em Bragança Paulista, segue Bragantino 1, Vasco da Gama 0. Rádio Jovem Pan News FM 92,9 Fortaleza e Rádio Cidade AM 860 com Arthur Gomes dominando na ponta. Canhota jogou, chutou, cortou primeiro a zaga tricolor. A bola vai viajando, vai pra linha de fundo, vai pra tiro de meta. Célio Pereira. É verdade, o Arthur Gomes bateu pelo setor esquerdo, a bola resolveu da zaga. Setor esquerdo esquinado, Matheus Pereira. Aí, jogador que se movimenta. Aí tem também o Arthur Gomes. É, família. São duas famílias ilustres, Gomes e Pereira. Rapaz! No setor de ponta direita, quem vai para a cobrança de escanteio é o Matheus Océlio Pereira. No setor de ponta, canhota, não é, Océlio? Queria só que essa bola toda na metade dele que ele ganha. E a bola para a ponta, canhota, atenção. Da esquerda para a direita, cobrança de escanteio para a bola, joga do Matheus Pereira. Vai chover bola na grande área pelo time do Cruzeiro no ataque, com 0-0 no placar. Placar de 0-0 para a bola, o jogador Matheus Pereira correu. Jogou, levantou para a boca do gol, cabeçada para a meta do Rafa Silva, sobrou, ficou, tentou ainda na posição de bola o jogador que é Neres. Vai a proteção e a saída do goleiro tricolor. Que perigo, Sérgio Pereira. Cruzeiro que tá com a vontade de andar em cima do Fortaleza, olha, tendo mais chance do que o tricolor, né? Fortaleza quase tomou o gol. Vamos acreditar, e o Machuca, o André Barros é fã do Machuca aqui, torcendo, jogador para fazer raiva, o grande André, vamos embora, 0-0. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Com 0-0 do placar de 0-0. Anastácio. Chamou, falou. É transmitido nosso trabalho, Web Rádio Freitas, 98.1 FM, lá na cidade de Marcos. Abraçar o grande Expedito Freitas na direção. E o Leão atacando, já vem chegando, trabalhando Zé Wellison, lançando a bola para o Hércules. Hércules protegeu e dominou, lançou para o Zé Wellison. O Zé Wellison, falta nele. Mão, o árbitro, mão, não? Mão, foi mão. O Matheus pegou com a mão na bola, tá entendendo? Aí o árbitro em cima do lance marcou, né? Com a mão não vale, né? E marcou falta em favor do Fortaleza pelo centro direito. Nosso amigo Daniel, farmacêutico de rádio ligado, aqui também no Escrete de Ouro do Rádio, seu fã de Alano Maia. no futebol do jeito que você gosta de curtir, torcedor. Vem nessa, fica nessa, que é bom, uma beça. É falta em favor do time do Leão. É de longa distância, mas aí toque de mão, tem que ser dois toques, não é o Célio Pereira. É verdade. E agora vai tocar, pode ser sair uma jogada ensaiada aí do Fortaleza. Tá entrando água daí. No setor de meia direita, vai bola em favor do time do Leão. Bora, tricolor. Placar de 0 a 0, é 0 a 0 do placar aqui no Castelão, já decorridos 14 minutos e meio. Pochettino leva da bola para a grande área, cortou o primeiro, já bem colocado a zaga do Cruzeiro. A bola vai viajando e saindo para a linha lateral. No setor de ponta canhota, futebol é conosco, torcedor, do jeito que você gosta. Vem nessa, fica nessa, que é bom, a beça que seja no AM ou no FM. Audiência do Escrete de Ouro do Rádio com Gomes Farias. É tão grande que a concorrência até que treme. E a bola para a ponta canhota, atacando o primeiro time do Leão com o jogador que é Bruno Pacheco. Dá voltando a bola para o Zé Wellison. Escorou jogada, habilitando no círculo central o jogador que é Emanuel Brites. E o Brites deu voltando. O Tinga apareceu e de longe recua a bola para o goleiro João Ricardo. O que passou, passou, já era. Confira o triple placar, galera. Ataca o Fortaleza sobre o jogo, chutou o Pikachu, a bola vai para fora, a linha de fundo, e aí ele pede toque de mão, que é, e só marca tiro de meta, Célio Pereira. Ele gesticulou, ficou ali pedindo toque de mão, o árbitro disse não deu absolutamente nada, reclamou com o bandeira também. O jogo tem VAR, né? Eu não sei se ele vai estar se conversando lá, vai ser observado, mas aparentemente normal, segue o jogo 0-0. 0-0 na continuação do giro do placar do jogo, anote aí agora 16 minutos pelo meu cronômetro, 0 pro Fortaleza, 0 pro Cruzeiro. Pela Série A do Brasileirão temos 16 minutos primeiro tempo lá no Alfredo Jaconi, Juventude 0, Corinthians também 0. Rádio Jovem Pan News e Cidade. E o Machuco dominando, levando a bola pelo time do Leão. Rapidamente, lançamento de bola para o Hércules da Cruz, para a ponta direita. Na direita, vai atacando o tricolor. Chegou, bateu o Romero, jogou no lançamento que viajou, sobrou, tentou novamente o jogador Machuco, que não dominou. No rebote, vai dobrar com Tinga, Tinga, Hércules, Hércules, Tinga, Tinga. Tentou para frente, sobrou. É agora, Machuco, Machuco, entrada na grande área, coloca a bola para a ponta direita. Tinga levantou para a boca do gol. Chega, Neres, né, de cabeça e corta. A bola vai viajar, ficou com Marlon Domino, jogou do lançamento que ficou rapidamente ali da posição de bola da zaga do time do Cruzeiro. Já descarregada a bola pelo jogador que era o Lucas Silva, bola para a metade do gramado. O retorno, entretanto, é do time do Leão, com Tite lançando a bola para a ponta canhota, e na canhota viu bem a posição do jogador Pochettino, de longe chutou, bateu do zagueiro Neres, vai bola para a linha lateral, lateral em favor do time do Leão. Já se apresenta o Bruno Pacheco. Bora, Leão, bora, tricolor. Aproveita o bom momento aí o jogador que é o Bruno Pacheco, cobrança de lateral do setor de ponta canhota, cobrou para o Pochettino, chutou, bateu do jogador que é o Neres, que cortou e saiu jogando ali com o jogador William, deu errado, melhor pro Bruno Pacheco, sobrou, ficou na posição de bola pro Zé Wellison, tentou pro jogador Machuca, ajeitava pro Pikachu, mas o zagueiro do Cruzeiro cortou. O rebote, entretanto, é pro time tricolor, atrapalhou-se ali o jogador que é alemão. O Brites volta, atrapalha-se também o time do Cruzeiro, ficou bola posta rapidamente com o Hércules, e que boa bola, bola, boa atenção pro Pikachu, demorou, Pikachu, ele chutou mesmo assim, ganhou o escanteio, assaliou. Missão de jogo desse menino Hércules é qualquer coisa extraordinária, né? Joga demais, ele pegou aqui na metade da defesa do Fortaleza, sacudiu o lançamento lá para o setor direito do Pikachu, só que na hora de bater, complicou, pegou na zaga ali de fundo, esquinado, setor direito em favor do tricolor. Fortaleza tem zero Cruzeiro. É escanteio em favor do Fortaleza do setor de ponta direita, da direita para a canhota, dos jogadores, o Machuca e também o jogador Pochettino. Vai chover bola na área do Cruzeiro, bora tricolor, estou sentindo o cheiro de gol. É ali o jogador Pochettino, cobrança de escanteio, jogou a bola para a grande área, sobrou, Hércules, uma bomba, entro, entro, entro. Felicidade, tricolor de aço! Ercolis! Entrada da grande área na cobrança de escanteio. A bola veio desviando e sobrou para ele. Na entrada da grande área, um tufaço de perna direita. A bola no cantinho esquerdo do goleiro Anderson do Cruzeiro. Vai buscar lá dentro, Yasmin Sampaio. Quando eram decorridos 19 minutos de jogo, 19 no primeiro tempo do Castelão. Vai buscar lá dentro, Yasmin Sampaio, a grande adversariante do dia. Vai, a criança nasceu e faz a festa no fundo da rede, na intimidade do lance. Nos conta, Célio Pereira. O ataque já vinha tentando pelo centro direito com o Pikachu, com o Tinga. Depois da jogada, lançando na área, sobra a defesa, deu rebote, sobrou mais para o setor esquerdo, para o jogador Hércules. Esse joga muito, tinha acabado de falar, o cara joga demais. Com a caneta direita, bate forte de fora da área. O chute de pé na direita, sacudiu no canto esquerdo do goleirão. O Anderson do Cruzeiro, para a felicidade do grande vereador Marcelo Lemos e toda a sua comitiva do Bom Jardim. Vereador, rei da morador, agora a Fortaleza tem um, Cruzeiro tem zero. Felipe Senna, registre de papel passado, gol, Felipe. Gol 34 da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza marca o terceiro, Cruzeiro também toma o gol de número 3 e é o primeiro do Hércules na competição. Dacil do Mourão é categoria FIFA, a legalidade do gol, Dacil do... Olha, Anastácio, no chute do Hércules havia um jogador do Fortaleza em posição de impedimento, mas não participou. O gol foi lícito. Grande Dacil do Mourão é categoria FIFA. 1 a 0 Fortaleza. Alano Maia. Ô, Alano. Melhorou pra ti, Alano. Ora, se melhorou. Melhorou pra todos nós do futebol cearense. 1 a 0 Hércules voltando realmente aquela forma, apresentar aquele futebol, um gol que já era necessário, porque o time do Cruzeiro, ele toca melhor a bola, ele chega com mais objetividade ao gol do Fortaleza, é tanto que o João Ricardo já fez duas grandes defesas, mas como que vale a bola na rede, 1-0 para o Leão e a torcida feliz. Alano Maia, o comentarista do chicote da galera, é o nosso comentarista, presidente de honra da APCDEC, o presidente é o Fran Nogueira, feliz da vida, mas aguardando aí o pessoal que ainda não foi lá de implir a anuidade, vamos lá galera. Já são exatamente, pelo meu cronômetro, 22 minutos de jogo. É primeiro tempo do Castelão. É cartão postal de um Ceará gigante do grupo. Cidade é você quem decide. 11 da manhã tem Gomes Farias no FM. Meio-dia no AM tem. É o Doutor Cid. Uma pancada de audiência. E aí doa quem doer. Chegando, batendo primeiro ali. Pikachu, bola para o Zé Welison. Zé Welison jogou bola para o comando de ataque. Vem o goleiro. Veio precipitado, meteu a cabeça da bola e deixa a bola com o zagueiro Neres, pois não, chamou, falou. E esse gol do Hércules vai levando Fortaleza à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, 6 pontos. Grande abraço para você, torcedor que se liga conosco através da Rádio Web Sucesso. Rádio Web, a voz da liberdade, Rádio Web Freire. É isso mesmo, Sena? Você anunciou aí no instante a Freire. Freitas. Web Rádio Freitas da cidade de Marco. Coloca aí também na rádio, valeu garoto do meu Rádio Web, valeu garoto do meu querido Roberto César Barbosa de Souza, de rádio ligado, fazendo, retransmitindo o nosso trabalho, Anastácio. E a rádio, valeu garoto, também a rádio Litoral, tá todo mundo ligado conosco, a voz da liberdade. E o Fortaleza atacando, vem chegando, vem trabalhando, primeiro bem colocado o jogador que é Machuca, ele vai pra bola, Machuca, dominou, limpou, cruzou pro gol, bateu no Marlon, vai bola para a linha de fundo, vai para escanteio, a coxa, Leon, a coxa que essa zaga geme, tricolor. E aí, Orcelio? E aí, o Machuca lá, perturbando pelo setor direito, ele vai fazer um gol em homenagem ao André Barros daqui a pouquinho. O Marlon já está né, desesperado, porque toda jogada pelo setor esquerdo ele não ganha uma e reclama a barbaridade dos seus companheiros porque não tem um apoio. Sozinho fica difícil. Olha, esquinado, Machuca na cobrança. Preparado, Machuca da direita para a canhota. Escanteio em favor do time do Leão. Autorizado, correu, jogou, levantou para a boa do gol. Passo, desvio do próprio jogador do Fortaleza. A bola vai para fora, linha lateral. O árbitro já havia paralisado e marcado empurrão do atacante tricolor, do zagueiro do Cruzeiro. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará: Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. E todos os dias, 11 da manhã, pela Rádio Jovem Pan News, FM 92,9, o Gomes Farias apresenta o Bate-Bola da Pan. Ele com todo o grande escrete de ouro do rádio, chegando, tentando o Matheus Océlio Pereira, mas aí não conseguiu, não dominou, a bola viajou, vai para a linha lateral, é lateral em favor do time do Leão no setor de ponta, canhota, pois não chamou, falou, presidente. Mas escuta o nosso amigo Marinho dos Balões Artilatex, que diz que vem no próximo mês a Rádio Web Artilatex. Alô, alô, meu querido Felipe Sena, já dá um pulinho conosco no YouTube. Vai chegando, já vai trabalhando primeiro ali o jogador Machuca, tiga pro Pikachu, já dominando, dá voltando a bola com o Machuca, protege a bola, domina a bola pelo time do Leão, deu voltando na posição de bola do jogador Titi, ultrapassa a linha que delimita a grama, joga a bola para meia canhota com Hércules, triangulação de jogada, viaja e fica a bola dominada com o jogador Carla Manuel Brites pro Hércules, Hércules dominando, levando a bola pelo time do Leão, rapidamente a bola com Zé Welisson dominou, jogou pra ponta direita, boa bola, boa pro Tinga, levantou pro jogador que é o Pocatino, furou na hora de chutar, mas também se acerta, seria um golaço, e o que passou, já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos 26 minutos de jogo cravados. 26 minutos é primeiro tempo. É Castelão, cartão postal de um Ceará gigante. Campeonato Brasileiro de Futebol. No grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 1, Cruzeiro tem 0. Pela Série A, lá em Bragança, tem gol do Vasco da Gama. Veguete, 17 do segundo tempo. Bragantino 1, Vasco da Gama também 1. É falta em favor do time do Fortaleza no setor de ponta, canhota. Tô sentindo cheiro de gol, Acélio Pereira. É mais uma tentativa. Tem Pacheco nas proximidades da bola e também Pochettino. Quer cobrar todas em favor do tricolor. E atenção, torcedor tricolor, é falta em favor do Leão. Olha lá, Bruno Pacheco levantou para a boca do gol, espalma, o goleiro sobrou, ficou, Pikachu vai marcar, chutou, o goleiro tá caído e o zagueiro salvou. Sobrou, ficou, dominada a bola com o jogador que é Hércules. Eu queria tirar uma dúvida agora com o Dacildo Mourão. Não, se bem que não é dúvida, eu acho. É, na jogada o goleiro caiu, aí a bola sobrou pro Pikachu e o goleiro ficou caído sentindo dores. Se o Pikachu chuta, é gol normal, né? Não é isso, Dacildo? Não seria um gol normal, Dacildo? Aí os jogadores, sim, do Cruzeiro queriam que o Pikachu parasse. Não, é, o ar tem que dar sequência. O goleiro pode até morrer, que o ar tem que dar sequência no jogo. Agora, depois que a bola for a lateral, aí sim, ele para o jogo. Dacildo Mourão é categoria FIFA, exclusivo do Escrete de Ouro do Rádio, que tem o comando de Gomes Farias, o locutor espetáculo do rádio brasileiro. Vem bola chegando, vem trabalhando primeiro ali o jogador que é o Hércules, deu voltando, já vem Tite pra bola, Tite vai dominando já o Alan do Maia, que é o comentarista do Chicote da Galera, com mais uma padilha conosco nesta grande sensacional jornada esportiva. Ele vê, analisa e traduz o jogo inteirinho pra você. lance. A bola vem chegando, vem trabalhando. O primeiro ali, levando é o Brites. O Brites põe a bola para a ponta, Gagnotta. Já pega na bola o Hércules. Hércules deu errado. Sobrou, ficou bola dominada com o Ramiro. Tentou, jogou. Já vai levando ali o Lucas Romero. Romero já dominou, trabalhou. Romero tentou, jogou a bola para o Matheus Pereira. Tenta a bola para a grande área. Vem Ting e afasta. A bola cai com o jogador que é o Pochettino. Deu voltando já na posição do jogador que era o Pikachu. Jogou a bola para o Pochettino. Pochettino e o Pochettino. Pereira não alcança. Rigura e bola do Marlon para o goleiro. Anderson que sai da meta e faz a defesa. E devolve a bola com o jogador que é o Marlon. O tempo está passando, o torcedor. É hora de opinião. É hora do comentarista, do chicote, da galera. E o jogo, Alano Maia. Olha, depois do gol, o Cruzeiro baixou o facho dele, sabe? Sentiu o golpe. Fortaleza tem maior posse de bola, agora com 29, 30 minutos. O time domina as ações territorialmente. Agora o Cruzeiro é um time altamente perigoso. Tem no seu setor de meio campo um toque de bola refinado com o Lucas Silva, o Ramiro e o Matheus Pereira. E não é um time confiável. Ele pode ser traiçoeiro ao ponto de golpear quando menos se espera. Alano Maia é o comentarista do chicote da galera. Já o tempo passando, o torcedor já 30 minutos de jogo e eu vou aí girar pra você o tempo e o placar do jogo depois que o domínio de bola ficar com o time do Fortaleza, porque por enquanto vai chegando o primeiro bem colocado, o time do Cruzeiro com o jogador que é o Neres. Neres, João Marcelo, Marcelo recebeu, João Marcelo coloca a bola para a Gagnotta, o Marlon pelo lado de lá do Bidu, dá voltando, a bola fica, a bola para a meia direita e o que passou, passou, já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos 30 minutos de jogo, 30 minutos é primeiro tempo, é Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, é o Campeonato Brasileiro de Futebol do grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem um. O Cruzeiro tem zero. Pela semifinal da Copa Verde, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, tem gol do Vila Nova. Alisson, 28 do primeiro tempo. Vila Nova 1, Cuiabá 0. E olha o tricolor. Que boa bola, bola boa do jogador do Pikachu pro Machuca. Machuca na ponta, Gagnotta dominou, envereda assim pelo meio, jogou. E agora vai chegar, tentava ali, Pikachu cortou primeiro a zaga do Cruzeiro. Volta o rebote com o Tinga. Tinga ajeitou primorosamente pro jogador que é o Pochettino. Pochettino, Tinga, Pochettino. Tabelando. E o tricolor de aço no toque da bola vai chegando. E já vai dominando. E aí o toque foi dado errado pelo jogador Hércules. Futebol é conosco, Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Arthur Gomes dominou, lançou a bola para o Matheus Pereira do setor da ponta, Gagnotta, no vértice direito da grande área, saiu trabalhando ali com o jogador Lucas Silva. Silva para o Marlon, já dá voltando para o Romero, na posição de bola tentou para o jogador Matheus Pereira, chutou, o Tinga cortou e o rebote ficou, atenção com o jogador que é Pochettino. Pochettino trabalhando, jogando a bola para o Romero, Pochettino, Romero já dominou, jogou a bola, atenção para o jogador Pikachu, vem para a bola primeiro do corte, bem colocado o jogador João Marcelo, coloca bola para a linha lateral, é lateral em favor do time do Leão, com 1-0 para o time do Fortaleza. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Lateral, mas tem um jogador do Fortaleza que estava caído, era o Pica, o que era ali, o Sérgio. Pikachu, já recuperado. Já vai tricolor. E é bola. Atenção para o jogador Pochettino. Jogou para a grande área. Pau! O goleiro Anderson. Oh, Célio Pereira. O goleirão, às vezes ele pega, às vezes ele faz cada lambança, né? Fortaleza já poderia ter ampliado esse placar, né, meu? Poderia estar 2-0 aí. Desperdiçando mais uma grande oportunidade. O técnico deu uma chiada por ali reclamando. A falta, né, de pontaria do Fortaleza, principalmente para o segundo tento. Vence o Fortaleza por 1-0. Abraçar o grande deputado Osmar Marquinhos, meu líder, que está de rádio ligado no Escrete de Ouro do Rádio. Alô, Felipe Sena, dá uma passadinha para a gente aí no YouTube. YouTube Jovem Pan News Fortaleza, Felipe. O Joaquim Silva está por aqui. Bora, Leão. Pedro Boi. Boa noite, doutor Anastácio de Castro. É o Pedro Boi Alvinegro, embaixador do José Walter. O Assis está por aqui. Assis Souza está por aqui. A senhora Márcia Silveira, com o meu radinho acompanhando aqui na Arena Castelão. Viva o Leão! Gilberto Severiano e o Nonato Germano também, Anastácio. É, gente, que se liga da gente. E no nosso WhatsApp, 981-11-3787. Daqui a pouco, manda um áudio, vou já chamar, viu, Senna? E já vem bola chegando, vem trabalhando o primeiro jogador, que é o Hércules. Hércules está voltando para o seu irmãozinho ali, que é o jogador Tinga Tinga. Já toca a bola para o Emanuel Brites. Brites para o Tinga Tinga, no setor de ponta direita do meio, lançamento de bola para o Romero, jogador Luceiro. Cortou primeiro, bem colocado o time do Cruzeiro. Já fica a bola com o jogador, que é o Matheus Pereira. E sai tocando, Cruzeiro. O torcedor interagindo conosco através do WhatsApp 981 11 37 87. Fala, torcedor, que o Escrete escuta. Entrou Anastácio de Castro. Vambora. É o Edmarzão no Parque Raquel de Queiroz, Anastácio. Grande Edmar, o abraço do Escrete de Ouro do Rádio. Não esquece não, você pode participar também. Manda o um áudio do 981 11 37 87. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Vem o Cruzeiro pro ataque, vai o Cruzeiro pro ataque do setor de ponta, cadê até Marlon, que domina, tá pelo ali com o jogador, que o Arthur Gomes tenta a bola pro Marlon, corta a zaga tricolor com o Pikachu, e vem de bicicleta o jogador, que é o Tinga, afasta a bola para a metade do campo, volta entretanto a bola na posição do Lucas Silva, jogou, tentou pro Marlon, viajou, ficou com o Matheus, que é Pereira, pro Lucas Silva, esse pro Marlon, lançamento de bola para o Arthur Gomes, vem pra proteção a zaga tricolor, e a bola vai pra linha de fundo, pra tiro de meta, Sérgio Pereira. É, ali a proteção do Emanuel Brites, né? Zagueirão que chega, protegeu, conversou ali com o atacante do time do Cruzeiro. Fortaleza tá na frente. Primeiro tempo de jogo, segundo compromisso pelo Brasileirão. Tem um Fortaleza, tem zero Raposa, tem zero Cruzeiro. E o que passou, passou e já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos agora 36 minutos de jogo, 36 no primeiro tempo. É Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, Campeonato Brasileiro de Futebol 2024, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem um, Cruzeiro tem zero. Pela Série A, na Arena Barueri, 36 minutos do primeiro tempo, segue Palmeiras 0, Internacional também 0. Rádio Jovem Pan News FM 92,9, Fortaleza, Rádio Cidade AM 860, é Lourinha Morelinha, aqui você decide. 11 da manhã tem Gomes Farias no FM, meio-dia no AM tem, é o Dr. Cid, uma pancada de audiência, e aí doa quem doer. Escanteio em favor do Lucas Silva, em favor do time do Cruzeiro, vem também o jogador que é o Matheus Pereira para a cobrança, é da direita para a ponta canhota, para a bola, atenção, o jogador Lucas Silva tem, Matheus Pereira também, é Lucas Silva para a bola, correu, jogou, levantou para a boca do gol, cabeçada e o desvio para a meta, a bola vai para fora, vai para a linha de fundo, vai para tiro de meta. O torcedor interagindo conosco no WhatsApp 981 11 37 87. Fala, torcedor, que o Escrete escuta. Alô, Anastácio, aqui é o Corronha, aprende aí. Cruzamento cobrado na área, Lucero tentou, a bola sobrou pela Eco, ele fundinou. Entrou! Aprende, careca! Isso aqui é um grande, grande ouvinte! É forronhas! Do jeito que esses forronhas aí Sei não, em breve ele tá tomando o lugar da gente. A bola com o jogador que é o Pochettino. Pochettino coloca a bola para a ponta direita e na direita. E já vem primeiro o jogador que é o Pikachu, dominando, ultrapassa a linha que delimita a grama. E já vai jogando, vai trabalhando, jogou para a ponta direita. Na direita tem o Tinga Tinga pro Hércules na grande área. Atenção, Hércules jogou, chutou. Ai, ai, ai, ai, ui, passa com perigo, Alcélio Pereira. Fez tudo certinho o Hércules, né? Tirou do goleirão, observou, tentou o canto direito, ela tirou tinta, não vale. Linha de fundo, tiro de retorno em favor do Cruzeiro, que perde por 1-0. Quase, quase, ficou só no quase. O segundo gol do Fortaleza, primeiro tempo de jogo. Tricolor tem 1, Cruzeiro tem 0. Alô, grande Irivan Alves de Souza, o nosso grande embaixador cearense no Piauí. Alô, Irivan, o abraço do Escrete de Ouro do Rádio. Já vem bola chegando, vai trabalhando, tentando o Cruzeiro. O corte é feito pelo time Tricolor, voltando de tanta bola para o time do Cruzeiro. O jogador Eduardo Gomes dominou para lá, para cá, para cá, para lá. Jogou a bola para a grande área, perigosamente vai chegando, juntando a bola de qualquer maneira para o jogador que é o Rafa Silva. Vai pro outro lado, é do setor de ponta, ganhou, tá aí pra cobrança de lateral com o Marlon. Marlon cobrando a bola com o jogador que é o Arthur Gomes. O árbitro mandou paralisar. O jogador Tite vai ser atendido. E ali num choque ele fica caído ao gramado. Também um jogador tricolor, goleirão ali, o João Ricardo, em Océlio Pereira. É, faltou sintonia ali na zaga do tricolor. Quase, quase tomava um gol de empate, né? Será que o torcedor do Fortaleza está satisfeito ou ainda pretende contar com outros jogadores para a zaga do Fortaleza? Bom, fica aí o questionamento. O goleirão está caído, vai ser atendido pelo DM do Leão do Parque dos Campeonatos. Fortaleza vence por 1-0. É primeiro tempo de jogo, segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Primeira divisão do futebol do Brasil. O que passou, passou, já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos agora 40 minutos de jogo. 40 minutos de jogo, é primeiro tempo. É Castelão, cartão postal de um Ceará gigante. Campeonato Brasileiro de Futebol 2024. No grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 1, Cruzeiro 0, Zerinho. Pela Série A lá em Bragança, segundo gol do Bragantino, Vitinho, 32 de segundo tempo. Bragantino 2, Vasco 1. E lá na Arena do Galo tem gol do Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa, 39 do primeiro tempo. Atlético Mineiro 1, Criciúma 0. Seja no AM, seja no FM, audiência do Escrete de Ouro do Rádio com Gomes Farias. É tão grande que a concorrência tá extreme. Prepara, prepara, prepara o visto, Talvanes. Prepara o visto, Talvanes. Prepara o visto, Talvanes Farias. A bola vai chegando, vem trabalhando primeiro ali, bem colocado o jogador, camisa do Grêmio de 9, que é o Lucas Romero. Tentou para frente e vê que chegou o Tinga e cortou. Alano Maia, tô sentindo o Cruzeiro pressionando e o Fortaleza se retraindo um pouquinho agora na defesa, Alano. Pois é, o Fortaleza precisa de correções do seu setor de defesa. Agora há pouco, os atacantes do Cruzeiro botaram a zaga do Fortaleza para dançar. Mas 1-0 é um resultado muito importante nesse momento, que até então está dando a liderança para o Leão. Alan do Maio, comentarista do Chicote da galera. E o William dominou, jogou rasante a bola para a grande área. Cortou primeiro, Zé Wellison. Caiu bola com o Matheus, deu errado. Chutada a bola de qualquer maneira pelo Lucas Romero. Vai bola para a linha de fundo. Tiro, tiro. Tiro de meta, Celinho Pereira. É verdade, só um detalhe. Se o Fortaleza, eu estava conversando com o meu querido André Barros. Fortaleza tivesse um camisa 10. E esse é André Pereira, viu? Matheus Pereira, digo melhor. A coisa era diferente, o cara joga, bate com uma facilidade, deu enfiada de bola agora para a zaga do Fortaleza, e foi brincadeira. O cara joga, parece que está brincando, faz que dá no canto, dá no outro e tal, com habilidade, com a perna esquerda, mas também joga com a direita, não fica manco não. Esquinado ao centro esquerdo, é Matheus Pereira na cobrança em favor do Cruzeiro. Preparado Matheus Pereira, do conjunto Esperança, lá no setor de ponta canhota, ele vai para a cobrança de escanteio, é em favor do time do Cruzeiro, do setor de ponta canhota, da canhota para a ponta direita, levantou a bola para a grande área, de cabeça grudada, Manuel Brites, vai sobrar, ficar dominada a bola, tentou ali o jogador do Pikachu, melhora para o time do Cruzeiro. no recuo de bola de longe, uma bomba, a bola vai para fora, linha de fundo, tiro de meta, criou asas, mas a asa curtinha não deu para voar muito não, Ossério Pereira. Essa asa aí foi cortada essa asa aí, acaba deixando só do lado, penso pro lado e com a chave pendurada, né? Linha de fundo, tiro de retorno em favor do Fortaleza, que vence por 1-0. Fortaleza tem 1, Cruzeiro tem 0. Abraçar o nosso grande Joaquim Sampaio na calcaia de Rádio Ligado no Esquelete. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. E dominada a bola pelo time do Leão, jogador que é o Hércules, rolou, jogou, deixou com o Pikachu, Pikachu, pro Tinga, Tinga para o Pikachu, Pikachu, ultrapassa a linha que delimita, grama se manda, vai embora, rente a linha lateral do gramado, ele vai dominando, levando, chegando, cortando o primeiro ali, o zagueiro tocou por último, no jogador Pikachu, diz o Bandeirinha, a bola favorece o Cruzeiro, Grupo Cidade, é o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará: Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. A nossa jornada esportiva é retransmitida em todo o estado do Ceará para o mundo inteiro. Rádio Web Sucesso, Rádio Web Freitas, Rádio Web Valeu Garoto, Rádio Web Litoral, Rádio Web A Voz da Liberdade. Alô, torcedor, parece que tem alguém me chamando. Chamou, falou. Acho que não, né? Estou ouvindo visagens. As almas, só as almas, só as almas, só as almas. Leva pro fundo do mar, leva pro fundo do mar, lá está. É não, esse negócio de trabalhar demais não faz bem não. Já estou trocando uma coisinha e outra. E o real. Só não entra o real. Até 3 horas da manhã trabalhando ontem e o dia inteiro hoje. Estou aqui só o caco, mas está valendo. Pois não, chamou, falou. Falaram aqui da minha garrafa de água, né? O nosso amigo Gilberto Lourinho já mandou. Venha buscar uma Stanley amanhã aqui. Vixe! Aí, rapaz, eu vou dizer uma coisa. O Gilberto Lourinho conversa bem pouquinho, viu? É, não conversa muito. O homem é gastador, empresário invocado. Tentando o time do Cruzeiro, cortou o primeiro, a zaga tricolou, voltou novamente a bola para o Cruzeiro, a bola para a ponta direita, na direita, bateu o primeiro, bem colocado, o Lino no lançamento de bola para frente, corta primeiro a zaga do Leão. Tempo regulamentar esgotado e o Zé Welleson atrapalhou, se sobrou, ficou na posição de bola, Romero jogou, já chegou o Marlon, dominou, jogou para a ponta, ganhota, já chega primeiro ali o jogador que é o Arthur Gomes, Gomes é habilitado, o jogador Pereira pede a bola no setor de ponta, ganhota, Matheus Pereira melhor, ele lança a bola pro Marlon, Marlon, Matheus Pereira, levantou para a boca do gol, balão subiu, desceu, ultrapassa toda a extensão da grande área, vem para a proteção, Matiuca deu errado, melhor pro Cruzeiro, ficou bola pro jogador e é o Pochettino cortado pelo time tricolor, e esse Pochettino Pereira tá jogando um bolaço neste primeiro tempo. O tempo regulamentar está esgotado. Quarenta e 46 e vamos até 47 minutos. O seu mote, Alano Maia, para o comentário no toque do intervalo sobre este primeiro tempo. Diga aí, presidente. Mesmo com algumas defeituações no setor de defesa, o placar é muito importante, é o que vale. Embora JB Fonteles diga também agora, que aí na sua cabine tem também fumaça branca. Grande JB Fonteles, rapaz, campeão de audiência da Rádio Cidade. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, vai acabar o primeiro tempo. Apito, árbitro. Final de primeiro tempo do Castelão. Fortaleza 1, gol de Hércules. 0 Cruzeiro. O baile continua. Vem aí o Felipe Senna no mais alto pódio da informação. Ele vai comandar o toque do intervalo. A bola é sua, Felipe. E eu mato no peito e coloco no gramado. Doutor Anastácio de Castro narrou o primeiro tempo para Fortaleza 1. Cruzeiro 0 e tem gol na Série A e é do Internacional lá na Arena Barueri. Wesley, 44 do primeiro tempo. Palmeiras 0, Internacional 1. De volta, Ossélio Pereira. As opções de banco de Fortaleza e Cruzeiro, Ossélio. Perfeitamente. Do Fortaleza, as opções. Santos, aí, André, goleirão aí. jogando só no mole. Santos, né? O Martinez, Marinho, Dudu, Moisés, Pedro Augusto, leva. Pedro Rocha, leva. Cauã, Kevin, Renato Kaiser e Lucas Sacha também está para levar. Então são as opções do banco de reservas do Tricolor. No time do Cruzeiro, as opções Léo Aragão, Wellington Gasolina. Só que homenagem é primo do Cláudio. Só lembrei do gás. Eu não consegui segurar a onda, não. Primo do Cláudio Neto, Wellington Gasolina, Zé Ivaldo, Vilauba, Kaique, o Machado, F. Machado, o Matheus Vital, Cifuentes, tem também o Barreal, é outra fera também no banco, Veron, Robert e Rafael Elias, são as opções. Essa alegria, Fortaleza na frente. E mais alegria ainda, porque o meu querido empresário da sorte, Gilberto Duril, tem um presente a você, Felipe Sena. Não precisa não que você é um empresário conceituado, né? Mas se pintar uma garapinha dessa aí, fazer o quê, né, compadre? Grande Gilberto. Aliás, Gilberto, o empresário da sorte, né? Gilberto Duril nos ouvindo, lá no Jardim da Sena. Gente boa. E abraçar também o doutor Elpidio Brito do Filho, que é um vídeo nosso, já foi presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza. E meu querido doutor Adailton Campelo, advogado criminalista, um dos mais famosos. E ouvindo a gente também, outro advogado, torcedor do Ceará, conselheiro do Ceará, doutor Carlos Sintra, amigo da PCDEC e da imprensa, mas ouvinte do Escreto de Urubu Rádio, advogado conceituadíssimo também, Felipe. Muito bem, chegou outro aqui, ó. Se o Gilberto não chegar junto, pode passar aqui amanhã na Mister Hall. Nosso amigo Noé de Brito também, hein, rapaz? Na hora desse jeito também tu vai vender a garrafa lá no teu supermercado. Não, é porque foram mangada a minha garrafa aqui no YouTube, né? Diz que a bichinha tá meio descascada. Mas a água é bem geladinha. O jornalista Serra aqui, o jornalista botou isso aí, ele botou só de propósito, né? Pra negar dar uma garrafa nova. Eu não faço isso não. É, não faço isso não, rapaz. Tá certo. Pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos no segundo tempo, lá em Porto Alegre, Grêmio vai vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. E em Bragança Paulista, o Bragantino vai batendo o Vasco da Gama por 2-1. 20 horas, 51 minutos, futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Jovem Pan News. Deputado estadual, Lucílvio Girão. Somos o partido que mais cresce no Ceará. Uma legenda forte que integra a juventude com a experiência de líderes que construíram essa solidez. Juntos, somos uma família 55. A nossa união, compromisso e garra transforma a realidade de milhares de pessoas. Venha ser do PSD. Horas, 52 minutos, intervalo de jogo na Arena Castelão. Fortaleza, 1, gol do Hércules. Cruzeiro, 0. Vou agora à opinião de Dacildo Mourão, analisando a arbitragem para este primeiro tempo, Dacildo. Ok, Felipe. Olha, Felipe Dias, não, Felipe Sena. Gente boa. Estarei com ele no domingo para o jogo do Ferroviário. Domingo eu estou em dose dupla. É na ponta de gol e também ancorando. Verdade. Bem, a arbitragem do Bruno Mota Corrêa, carioca, foi uma arbitragem muito boa, né? O jogo também ajudou, essa é a verdade. No começo da partida tivemos muitas faltas, né? Mas faltas leves, faltas só para parar a jogada, tanto por parte do Fortaleza como por parte do Cruzeiro. E ele foi ali dosando, apitando, marcando, não precisou de cartão e foi conversando com os jogadores. Não tivemos lances de área, né? Lances que de mão, toque no braço, se é mão ou bola na mão, nada. Não houve falta dentro da área para interpretação de nada. O VAR não foi necessária a intervenção do VAR. Então, muito boa arbitragem no primeiro tempo. Bruno Mota Correia, grande Felipe Sena. E só dar uma lembrança aqui, o pessoal do Cearense Quarentão, sábado agora, 15 para as 4 da tarde, teremos lá no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, um jogão campinense, que é do Maracanaú, contra a seleção de Itarema Quarentão. Sábado agora, 15 para as 4, estaremos lá. Valeu, Felipe, a gente volta daqui a pouco, amigo. Combinado, Dacildo Mourão, 20 horas, 53 minutos. Passa meu amigo André Ricardo, rapaz, Está aqui torcendo pela equipe do Cruzeiro, né, André Ricardo? Está torcendo a equipe da Raposa. Milton Santiago, rapaz, está aqui. Estou ligado em você. Grande pastor Milton Santiago está de folga, mas está ouvindo o Escrete de Ouro do rádio. 20h54, hora de opinião. Alano Maia, o comentarista do Chicote da Galera, analisa esse primeiro tempo para Fortaleza 1, Cruzeiro 0. Alô, Cidade! Alô, Alano! Alô, Cidade! Que beleza, hein? Que beleza, 20h54, como queiram. E eu disse no final do nosso primeiro tempo, que mesmo com defeituações no setor de defesa, o importante é o placar. Até conversava com o Felipe Senna, para a alegria da minha amiga Nara, do Cleison, Paulo Henrique, o Bruno Alves, lá da Regional 7, toda a turma que acompanha o nosso trabalho. Grande abraço para você, Nara, lá da Câmara Municipal do Eusébio, presidente Henrique do Timbu. Mas olha, meus amigos, o importante é somar os pontos. Fortaleza começou o jogo rendendo-se ao bom toque de bola da equipe do Cruzeiro, principalmente no que diz respeito à velocidade do meio-campo para o ataque. Olha, tivemos momentos em que o Ramiro, o Lucas Silva e o Matheus Pereira, principalmente, camisa 10, ele é o dono do meio-campo do time do Cruzeiro. Inclusive, no final do jogo, ele foi ali reclamar do árbitro, o árbitro vai para lá. E ele se chegando, e o árbitro, olha, não venha mais para cá não, senão você toma o cartão. Aí ele arrefeceu. Mas é realmente um meio-campo que toca muito bem a bola e em rápidos toques, principalmente explorando o lado esquerdo do seu campo de ataque, cria oportunidades. Gosta de jogar com a bola alçada na área. E aí, o que é que eu vi? Estratégias muito semelhantes, tanto do Vojvoda como do Fernando Seabra. Eu vi que os dois treinadores utilizaram aquela velha tática de marcar a saída de bola, dificultar a saída de bola. E o Fortaleza chegou a ter, no momento do gol, aos 20 minutos, 19, 20 minutos, maior posse de bola do que o Cruzeiro. Mas depois do gol, o time do Cruzeiro forçou mais a barra. Foi um time que andou ameaçando mais a meta do goleiro João Ricardo, que, por sinal, ao meu modo de ver, trabalhou mais do que o Anderson, goleiro do Cruzeiro, mas é aquela história que o grande Vilar Marques sempre fala, o Alcélio também, de vez em quando lembra, que diz assim, bola na trave não vale, tirando tinta não vale, e bola na rede, pelo lado de fora também não entrou. O que vale é bola dentro da rede. E aí foi que eu percebi que antes do Fortaleza abrir o marcador com o Hércules, o time já tinha passado um momento de perigo, quando aos 11 minutos, numa cabeçada na pequena área, o atacante do Cruzeiro testou e o João Ricardo operou um verdadeiro milagre. Isso é que é verdade. Ninguém pode estar aqui escondendo, né? É tanto que quando deu 15 minutos, numa das minhas participações, eu coloquei para o torcedor, está na hora do Fortaleza ir lá dar um susto no goleiro Anderson. Está na hora do Fortaleza ir lá dizer, eu estou vivo. Porque eu não via um Fortaleza com uma saída de bola qualificada. Aliás, eu senti um Brits, principalmente, muito mais que o Tite, nervoso, sabe? Difícil de tirar a bola ali com tranquilidade, de aliviar o lance de perigo do Cruzeiro. Quando a bola sobrava no campo de defesa do Fortaleza, que o Brits ia pegar na bola, parecia que a bola estava pegando fogo. E aí não precisa desse aperreio todo. Botar a bola no chão, procurar sair, porque o Zé Welleson tem uma boa saída de bola. O Hércules, nem se fala, para mim, foi o dono do primeiro tempo. Obrigado. E o detalhe, né? Pouca participação do Machuca. A bola não chegou muito no Lucero. Mas mesmo assim, eu achei que o Machuca e o Pikachu poderiam ter rendido mais. Principalmente o Machuca, porque o Pikachu, pelo lado direito, conseguiu participar de alguma forma. Mas o Machuca participou bem menos. E quando eu falei do Lucero, é porque ele participou, mesmo que involuntariamente, do primeiro gol do Fortaleza. Um escanteio, bola parada, a bola cruzada, O Lucero tentou mais ou menos ali que um voleio, não vou dizer bicicleta, porque a bola veio muito baixa. Mas ele tentou ali meio uma espécie, vamos usar aqui, se não é uma bicicleta, é um velocípede. Tentou ali como diz o outro, um cangapé. E todo mundo sabe, porque nós somos cearenses, e eu adoro falar em termos, que mesmo que algumas pessoas mais ignorantes não captem a nossa mensagem, mas para captar tem que ser cearense, tem que ser do futebol. Então, o cruzamento do escanteio veio, o Lucero tentou e raspou nele a bola, e na sobra, o bom jogador Hércules, que passou, olha, o que tem sido importante desses gols que o Hércules tem marcado, é porque isso dá uma levantada na autoestima desse jogador. Esse jogador, antes de se contundir e fazer a cirurgia, ele estava vendido, ele estava negociado, ia ser um alívio financeiro para o Fortaleza, mas quis o destino que ele passasse quase um ano operado, se recuperando, e agora voltou em grande estilo, fez aos 19 minutos 1-0 para o Fortaleza, para a alegria do meu amigo Paulo Plutarco, do meu amigo Marcelo Lemos e para o grande Quirino, futuro prefeito de Jaguaruana, Anastácio de Castro, narra para a gente 1-0 Fortaleza, gol de Hércules. Vai chovendo bola na área do Cruzeiro. Bora, tricolor. Estou sentindo o cheiro de gol. É ali o jogador Pocatino, cobra na série, escanteio, jogou a bola para a grande área, sobrou Hércules. Uma bomba! Hidro! Tricolor de aço! Hércules! Entrada da grande área na cobrança de escanteio. A bola veio desviando e sobrou para ele. Na entrada da grande área, um tufaço de perna direita. A bola no cantinho esquerdo do goleiro Anderson do Cruzeiro. Vai buscar lá dentro, Yasmin Sampaio. Quando eram decorridos 19 minutos de jogo, 19 no primeiro tempo do Castelão. Vai buscar lá dentro, Yasmin Sampaio, a grande adversariante do dia. Vai, a criança nasceu e faz a festa no fundo da rede, na intimidade do lance. Nos conta, Célio Pereira. O ataque já vinha tentando pelo centro direito com o Pikachu, com o Tinga. Depois da jogada, lançando na área, sobra, a defesa deu rebote, sobrou mais pro setor esquerdo, pro jogador Hércules. Esse joga muito, tinha acabado de falar, o cara joga demais. Com a caneta direita, bate forte de fora da área, o chute de pé na direita, sacudiu no canto esquerdo do goleirão. O Anderson do Cruzeiro, para a felicidade do grande vereador Marcelo Lemos e toda a sua comitiva do Bom Jardim. É o vereador, rei da morador. Agora a Fortaleza tem 1, Cruzeiro tem 0. Jovem Pan News. Fortaleza. Beleza, só na categoria esse Alex, rapaz. Olha o Thomas Edson vibrando com esse golaço do Hércules. A Inês Lira, o meu amigo Vicente Pereira, mototaxista do Océlio Pereira, o Anax e o Benício, lá em São Benedito, e meu presidente Fran Nogueira na APCDEC, já programando os 74 anos da APCDEC com apoio da nossa querida Itaipava. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, meus amigos, como eu estava dizendo, Fortaleza fez 1-0, e aquilo ali fez com que o Cruzeiro desse uma esfriada no facho dele. Eu pensei até que o Cruzeiro fosse se virar na peste, mas não. O Cruzeiro sentiu o golpe, Fortaleza cresceu, teve a oportunidade até de ampliar com o mesmo Hércules aos 38 minutos, numa bola em que ele foi pelo lado direito, penetrou na área, fechou o zagueiro com o goleiro e ele tocou por baixo. A bola passou na frente do gol, como diz o Ocelli, tirando tinta, mas não entrou. E aí, o que é que a gente pode dizer? É que depois dos 40 minutos, e aí com mais dois de acréscimo foram para 47, era 45 o tempo regulamentar, o Cruzeiro resolveu dar uma, como diz o outro, uma encalcada. Deu uma encostada no Fortaleza no seu campo, mas Eu vi, por exemplo, uma zaga que, se não, digamos assim, se não atuou tão bem, não comprometeu tanto. Eu pontuei aqui dois lances em que o Brits nitidamente estava nervoso, sem saber o que fazer com a bola. E o Tinga, ou melhor, e o Tite, ele com a dificuldade de acompanhar os marcadores. Teve um lance do Atlético, que por muito pouco não redundou no empate, foi uma confusão grande dentro da área, mas assim, o atacante do Atlético, do Cruzeiro, perdão, o Rafa Silva, ele driblou do jeito que quis. A zaga toda do Fortaleza se envolveu, a bola foi botada na pequena área e por muito pouco o time do Cruzeiro não empatou o jogo. Mas, é como eu digo para os senhores, isso é Série A. Isso não é campeonato cearense, com todo respeito, isso não é um torneiozinho qualquer de pé de balcão. Isso é Série A. É a elite do futebol brasileiro e o Fortaleza fez o seu papel no primeiro tempo. Nós vamos ter vários jogos muito semelhantes, em que se vai jogar bem e não vai vencer, em que se às vezes se joga mal e acaba se vencendo, como foi o caso de agora. Fortaleza 1-0, primeiro tempo de jogo, torcida que comparece não na escala necessária, mas pelo menos em bom número, os times já de volta e vai começar o segundo tempo, meu querido Felipe Senna. E eu devolvo o comando para ele, doutor Anastácio de Castro. Chacomi. Já comigo, galera! Os times regressando a princípio, dá para se notar se houve alguma modificação, hein, Alcélio Pereira? Não, os times voltando sem nenhuma mudança, nem o Fortaleza, nem tampouco o time do Cruzeiro. A única mudança é o Fortaleza vai atacar pro lado direito agora das cabeças e raio, Cruzeiro pro lado esquerdo. A proposta, Anastácio, vendo o gramado do Castelão, Deus queira, né? Mas serão 80 jogos que serão realizados na temporada 2024. Está dizendo que está machucado já o estádio. Apito árbitro! Tem bola rolando para o segundo tempo. Se liga, Rádio Jovem Pan News FM 92,9 Fortaleza e Rádio Cidade AM 1860 Lourinho e Moreninha. E o escrete de ouro do rádio com o comando de Gomes Farias, o locutor espetáculo do rádio brasileiro. Vem bola chegando, vem trabalhando ali primeiro, bem colocado o jogador Arthur Gomes. Ele tá voltando, apareceu pra bola o João Marcelo, deu um toque rapidamente que viaja, fica dominada com o Lucas Silva. Silva põe a bola do setor de direita, chegou o William, dominou e já jogou rapidamente ali com o jogador Rafa Silva. Silva, o Rafa Silva, deram rapa nele, falta, o árbitro paralise, marca em cima do lance. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. No futebol do jeito que você gosta de curtir, torcedor, vem nessa, fica nessa que é bom, mas como é bom a beça, é bola em favor do Cruzeiro, pra bola o parente do nosso repórter Océlio, que é o Matheus Pereira, ele vai pra bola. Esse faz jus ao nome, viu? Mas ele deixou ali pro William agora cobrar, quem vai cobrar é o William, e o Matheus Pereira vai para o setor da grande área. Ali, você... ali ele tá impedido, já forronhas. Atenção para a bola ali, o jogador William vai levantar a bola para a boca da meta, correu, jogou, levantou para a boca do gol, chegou, cortou primeiro ali o Zé Wellison, a bola sobrou novamente com o William, tenta a bola para a grande área, a bola subiu, desceu, cabeçada, xoxa do jogador João Marcelo, a bola vai para fora, linha de fundo, tiro de meta, diga aí, ô Forronhas. Pode um outro para fazer um golzinho também, narrador. Quem? Esse rapazinho aí que tá do seu lado. Ah, esse rapaz aqui fazer um gol pro lado de cá, né? Porque ele também do lado de cá ele tem familiar, tipo o jogador que é Machuca Pereira. Pochettino Pereira. E também, esse aí já é da família há muito tempo. E o torcedor vai interagir conosco neste segundo tempo no WhatsApp 981 11 37 87. Agora mesmo. Fala, torcedor, que o Scret escuta. Bora, doutor Anastácio. Eu voltei pra ficar. Marcos Feitosa, o Uber maluco. E entrou. Valeu, Marcos Feitosa. Obrigado pela audiência aqui do Escrete de Ouro do Rádio. Gente que se liga na gente, o Zé Lauro do Derte, o Erival Sobral do Passaré. Alô, Erival Sobral. O Jaime Silva, Diogo e sua filhinha lá no Bom Jardim. Diego, rapaz, Diego. Diego do Bom Jardim, rapaz, vai buscar a esposa dele na faculdade, aí fica ligado conosco. Nildo e Dandré, lá em Brasília, já vai chegando, batendo, tentando rapidamente o time do Cruzeiro, chutar a bola de qualquer maneira pelo Marlon, corte feito pela zaga do Leão, ali é Emanuel Brites, a bola viaja, vai para a linha de fundo, vai para escanteio em favor do time do Cruzeiro, Acelio. É verdade, é mais um esquerdo em favor do time do Cruzeiro, agora desta feita pelo setor esquerdo, que eu tinha falado anteriormente, que gostaria de ter falado, é o seguinte, é machucado, maltratado do gramado para jogos que vão acontecer, mais de 80 jogos. Qualquer coisa tem o PV, meu amigo, só o filé. Ainda tem o Galba por lá, que é mais filé ainda. No setor de ponta canhota tem Matheus Pereira. Tem também a posição do jogador Lucas Silva para cobrança de escanteio em favor do time do Cruzeiro. Da ponta esquerda para a ponta direita. Vai lá, Lucas Silva, correu, jogou, levantou para a boca do gol. De cabeça, cortou primeiro, bem colocado. O jogador Bruno Pacheco viaja, fica a bola na dividida. Zé Wellison cabeceou, lutou pela bola. O jogador que era o Matheus Pereira joga rapidamente ali, Lucas Romero, e chutada a bola pra frente de qualquer maneira. Ting Span e lança a bola pro campo de ataque. Corre atrás da bola o jogador Pochettino. Vai lá, chega melhor o jogador do Cruzeiro. Já põe bola para a ponta direita. Luta pela bola o Bruno Pacheco. Melhor pro Cruzeirense. O setor de ponta direita se manda, vai embora rapidamente o Cruzeiro na posição de bola. Não é que aquele zagueiro de nome João Marcelo tá ali dando uma de atacante, rapaz. Ele mudou totalmente de posição, saiu aqui da zaga e tá lá dando um de atacante pela direita. Vem bola chegando, já vem trabalhando o primeiro ali do time do Cruzeiro. É lançamento de bola pro meio. Viaja e fica a bola para a ponta canhota com o jogador Arthur Gomes. O Arthur recebeu, o Arthur tentou para frente, cortou a zaga tricolor. Fica dominada a bola com o Machuca, Machuca. Oba! Oh, Pochettino Pereira. Ele avexou-se um pouco e perdeu mais luta pela bola. É chutada a bola de qualquer maneira. Bateu do Pochettino e vai para a linha lateral. O que passou, passou, já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos já, torcedor, mais de 5 minutos no segundo tempo, quando ataca Luciano, levando a bola pelo time do Leão. Enroscou-se tudo, enrolou-se tudo ali na frente da zaga e perdeu a bola que ficou dominada pelo Cruzeiro. 5 minutos e 40, quase 6 minutos de jogo, 6, segundo tempo, estádio Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, campeonato brasileiro de futebol, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio, quando ataca o time do Cruzeiro, lançamento de bola para a grande área, rechaçou na zaga, sobrou, ficou, Matheus Pereira dominou, chutada a bola, seguro, o goleiro tricolor largou, ficou com o Arthur Gomes, tá na grande área, passou bonito pelo Tinga, deu voltando, corto, Emanuel Brites, e coloca a bola para fora, escanteio, no grande placar, tá lá escrito, Fortaleza tem um, Cruzeiro pressionando, tem zero. Pela Série A, mais cedo tivemos em Bragança, RB Bragantino 2, Vasco 1. Rádio Jovem Pan News FM 92,9 Fortaleza, Rádio Cidade AM 860 Lourinho Moreirinha, a técnica geral comandada por Adailton Vieira, o nosso grande engenheiro de som com som ambiente em todas as nossas transmissões esportivas na Rádio Jovem Pan News Fortaleza 92,9, o nosso companheiro Alex Oliveira, na Lourinho Cláudio, ei, me dá um pix aí, Regis, e no YouTube a querida Mariane, né, Pomoceno, pois não chamou, falou. Olha, eu não sei se o Alano percebeu, jogador caído na jogada anterior e todo mundo sinalizando para ele parar o jogo, ele não parou. Houve uma jogada na área do Fortaleza e os caras estão reclamando ali com o árbitro da partida que houve um toque de mão, né? Não deu para perceber daqui, mas o árbitro ficou conversando com o jogador esperando o toque do VAR. Eu não sei se ele vai ouvir, viu, Alano? Vai não, ele está indo ali para autorizar a cobrança de bola em favor do time do Cruzeiro, ou não? Ele vai ali, Oscar, parece que é algum dos jogadores do Cruzeiro, o que é? Não, vai ter uma revisão de um lance em que a bola foi cabeceada pelo camisa 10, Matheus Pereira, e resvalou no braço do Tinga. Eu acompanhei, Alan, essa jogada aqui e vi perfeitamente que não houve o toque de mão ali. Ele pode até ter resvalado, mas muito difícil o VAR, né? Sinalizar no sentido positivo para o Cruzeiro. Pois não, chamou, falou. Olha, a mão existiu sim, viu? Pela mão seria pênalti. Agora, eu tenho uma ligeira impressão que o jogador estava impedido na hora que a bola foi lançada. Mas eu falei exatamente isso aqui no estúdio para o Felipe. Agora, que bateu no braço, bateu, né, Nascimento? Bateu. Pronto, ele vai agora lá. Ele vai agora lá. Ele vai agora no monitor. E aí, se ele não observar esse detalhe importantíssimo, falado pelo Alando e pelo nosso Dacildo Mourão, que o jogador estava impedido, se ele não ver isso aí, né? E, logicamente, como bateu na mão do jogador tricolor, ele vai assinalar pênalti. Ele estava com o braço levantado à altura da cabeça, sabe? E a cabeçada do Matheus raspou no braço dele. Agora, olha aí, Dacildo, a questão do impedimento. É, olha o impedimento. O telão tá marcando ali, ó, impedimento claro. E a torcida do Fortaleza pressiona. Mas tem o pé, a questão do pé. Eu não sei se qual é a linha que prevalece. Vamos a ver. Expectativa do estádio Castelão. Cartão postal de um Ceará gigante. Este é o momento em que o árbitro da partida fica na frente de um monitor. Né? Televisor, na época que a gente não era tão instruído, na frente de um televisor, e aí ele olha assim, olha, reolha, e enquanto isso o cara do VAR fica lá, aí o cara vem e toma uma decisão. Ó, se ele não marcar o impedimento, ele vai marcar pênalti. Vamos a ver, a torcida do Fortaleza se manifesta veementemente neste momento aqui no Castelão, toda vez que sai ali a linha traçada. Impedimento assinalado. Pronto, ficou bom pra ti, Alano? Rapaz, Anastácio, você sabe que analisar arbitragem é preciso ser mestre na arbitragem, como é o caso do Dacildo. Mas eu disse aqui no estúdio, e na hora que você pediu a opinião, também falei, porque tem que analisar essa questão do movimento, a questão do ombro, do joelho. E o Dacildo sabe explicar isso tecnicamente. Agora, ficou de bom tamanho pro Fortaleza. Ô, Dacildo Mourão, parabéns para você novamente. Você sempre acertando em cheio, não é, meu querido Dacildo? Na hora do lançamento, eu percebi o impedimento. Aí fiquei olhando pro Bandeira. Aí o Bandeira cochilou e não marcou depois, né? Que ele poderia ter marcado depois. Mas o impedimento não foi pouco, não, viu? Foi quase um metro aqui o jogador à frente. Pois é, e quando... Ô, Senna, e quando cochila o... Hã? Cachimbo cai, rapaz. É. O que passou, já era. Confira o tempo e placar, galera! Pelo meu cronômetro, são decorridos 11 minutos de jogo, gravados 11. É segundo tempo do Castelão. Cartão postal de um Ceará gigante. É o Campeonato Brasileiro de Futebol. No grande placar do Scratch de Ouro do Rádio. Fortaleza, que tem falta a seu favor do setor esquerdo, tem um. Cruzeiro tem zero. É falta em favor do time do Leão, em Orcélio Pereira. É mais uma tentativa, o torcedor já começa, olha ali, pedir a presença do Moisés, do time do Tricolor. Falta em Pochettino, que pode cobrar em favor do Tricolor, e tem Hércules também. E atenção, torcedor, para a bola. O jogador que é Bruno Pacheco levanta a bola para a grande área. De bonecaço, goleiro. Afasta Anderson. Luta pela bola. Bruno Pacheco, melhor para o time do Cruzeiro. Volta, entretanto, na posição de bola. O jogador que é o Pikachu. Descarrega um bumba, meu boi, que vai, sobe, desce. Já viajou, mas cortou primeiro ali. O Hércules lançou na posição de bola. Um jogador que é Emanuel Brites. Cruzou com força. A bola foi dos braços do goleiro Anderson. Grupo Cidade. É o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. Grande Felipe Senna no giro do placar. Eu tirei o pirulito da sua boca, conclua a cena. Pela Série A, no Alfredo Jaconi, tem 2 gols do Juventude. Jean Carlos aos 7 no segundo tempo e Lucas Barbosa aos 13 do segundo tempo. Juventude 2, Corinthians 0. Abraçar aqui o Domingos Campos Belos, o homem do Corujão da Madrugada, hoje, a partir de meia-noite, aqui na Cidade AM, 860, Anastácio. E o pirulito, eu boto na sua boca. Grande Domingos Campos Belo, com o Corujão da Madrugada. E olha o Leão chegando, vem trabalhando primeiro, bem colocado o jogador que é Tinga Tinga, tá voltando a bola para o Emanuel Brites, está caído um jogador do Fortaleza, o árbitro paralisou para marcar falta em favor do time do Leão. Zé Welisson no gramado, Célio. O Zé Welisson é um tanque, né, como se diz, né? Caiu ali, deu uma olhada, o árbitro parou o jogo. É falta em favor do tricolor. Fortaleza tem 1, Cruzeiro tem 0. É segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Bora, tricolor. Placar de 1-0, vence o time do Fortaleza. O tempo tá passando, já são 14 minutos e 13 pelo meu cronômetro. É bola pra ponta, ganhota. Beleza, Bruno Pacheco. Passou do marcador, se mandou, foi embora. Atenção, Bruno Pacheco vai na entrada da grande área. Cortou a zaga, sobrou. Pocatino, uma bomba! A bola bateu no zagueiro, criou asas e voou, a Sérgio Pereira. Realmente voou, né? Porque ele bateu forte depois da grande jogada do Pacheco. Consegue esquinado pelo centro direito. Pochettino na jogada, machuca, vai para lá também. Para bater no couro em favor do tricolor. O técnico conversa com o seu auxiliar. Daqui a pouco mudanças serão processadas da equipe do Fortaleza. Você que está conosco no YouTube, quase 500 pessoas simultâneas. Dá um like aí pra gente, dá um like aí pra gente, dá um like aí pra gente. Aí quantos? E olha a bola levantada, a bola pra grande área, perigosamente a cabeça do desvio do Tite pra meta. O goleiro vai lá e faz a defesa. Até quase 500 pessoas simultaneamente, 174 likes. Claro que a gente vai chegar aos 500, com certeza, não vai, presidente? Acredito nisso, não. Eu acredito. 500 likes? Oh, mas eu acredito. Eu acredito. E a bola chegando, já trabalhando o primeiro, bem colocado, o jogador que é Zé Welisson, vacilou, perdeu. O Arthur Gomes dominou, vem Zé Welisson, dá o toque na bola. No recubro, goleiro João Ricardo, Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Alô, Domingos Campos Belo com o Corujão da Madrugada, o Tenente Erlon do João de Três é dos Bombeiros. Alô, meu querido Freitas, tá ligado conosco, o Marcos Web e o Paulo Eberster. Obrigado pela audiência. Futebol é conosco, que é do jeito que você gosta. Já girando o tempo e o placar. Quando ataca o time do Cruzeiro, posição de bola do Marlon. Marlon tá voltando a bola pro meio. Chegou primeiro Lucas Silva, dominou, jogou na direita pro William. Recebeu, dominou, levantou pra boca do gol. Tinte de cabeça, tira pelo time do Leão. E arma seu contra-golpe tricolor. Olha lá, lançamento de bola de longe. Lanceiro chutou, mas já não valia nada, ou valia? E aí ele chutou, veio desengonçado, Célio. E acabou complicando, né? E acabou complicando, né? Entra o número 30. O Veron. Gabriel Veron, pronto. Então deixa eu colocar o Gabriel aqui, né? Que ele é conhecido como Gabriel Veron. Pronto. O 30 do Cruzeiro, já já a gente verifica quem vai sair. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. O Cruzeiro vai modificar e eu pergunto a Alan do Maia já já se não é hora também do Fortaleza modificar. Enquanto isso, ataca tentando rapidamente o jogador que é o Gabriel Verón. O Ramiro saiu para a entrada do jogador Gabriel Verón. Modificação do Cruzeiro e é hora também do Leão modificar ou não, presidente? Já está na hora de modificar, baseado no último jogo. Eu acho que é jogo para Moisés no posto do Machuca ou Pikachu. E quando o presidente fala assim, quando o Adano Maia fala assim, ele sempre fala pela boca de um anjo. É bom, né? Quando o nosso comentarista, Célio, tá com dinheiro no bolso, tá com grandes gratificações, né? Grandes cotas. De comissão, mano. E aí ele vem, rapaz, positiva. E outra coisa, é acertando, né? Que foi? Parece que ele parece que tem um convênio com alguém lá de cima. Não é que ele pediu o Moisés e o Moisés está entrando aí no posto do Machuca, não é isso, Ocelio? É verdade, 21, saiu o Machuca. Homem, não mexa no homem não, que ele está com o dedo no bolso. É fumaça branca que eu peguei de você, Ocelio. Moisés no posto do jogador Machuca. Foi, eu acho que ele te ouviu, viu, presidente? Só fazer a leitura direito. Exatamente, vai de empatar, chutar da bola para fora, Gabriel Verón. Verón foi lançado na grande área, na saída do goleiro tricolor, ele joga para fora, Ocelio. A chance que ele teve, né? Eu vou dizer uma coisa. Aí é complicar geral, porque a zaga batida, o goleiro batido, ele fez o mais difícil, sacudiu pro meio de fundo. Para a felicidade do torcedor tricolor. Segundo tempo de jogo, segunda rodada Brasileirão 2024, Fortaleza 1, Cruzeiro 0. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. A informação chegando, informe. Vocês falam em dinheiro, né? Aí apareceu aqui no zap o Luiz PM. Tô com uma saudade enorme do Anastácio de Castro. Alô, Luiz PM. Pelo menos a nossa falta de convívio me permitiu andar com a minha carteira no bolso de trás tranquilamente. E o Leão vai mudar. Compensação. Eu duvido é o Alano Maia. Eu duvido é você agora, Alano, acertar. Diz aí, ele tem alguém se mexendo ali. Tem alguém se mexendo por lá. Quem que você colocaria ainda nesse time, Alano Maia? Mas aí era jogo pra Marinho. Era jogo pra mais velocidade. O Fortaleza precisa de velocidade. Eu tomara que ele não invente mudar o afilhado dele. Rapaz, o Marinho se movimentando ali. Meu Deus do céu, Gomes Farias. Eu acho que o Alano Maia está concorrendo com alguém lá de cima. Pai Daniel. E o afilhado também está se movimentando aí, não está, Ocelio? Rapaz, pai, eu não vou queria dizer ter acertado. E assanhando o cabelo. Meu Deus do céu. 28 não é e Pedro Marinho. Rocha, não é Pedro Rocha, não. Pedro Rocha, não, perdão. É o Marinho. Eu fiquei tão emocionado. É Pedro Augusto, mano. Pedro Augusto. Oh, meu Deus do céu. E o que passou, passou, já era. Vai sair o jogador Zé Welison. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro, são decorridos 21 minutos de jogo cravados. 21 minutos do segundo tempo. É Castelão, cartão postal de um Ceará gigante. Campeonato Brasileiro de Futebol. No grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 1, Cruzeiro tem 0. Pela semifinal da Copa Verde, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, segundo gol do Vila Nova. Anderson Conceição, 17, segundo tempo. Vila Nova 2, Cuiabá 0. Pikachu também picou a mula, não é, Ocelio Pereira? É, picou a mula. Saiu o Pikachu, entrou o Marinho, camisa 11. Saiu o Zé Welison, 17. Entrou Pedro Augusto. Quem tem padrinho forte não morre pagão, meu camarada. Alano Maia, gostou das alterações, Alano? Rapaz, eu não vou dizer uma coisa que eu não estou com vontade de dizer. Você tirar o Zé Welles para botar o Pedro Augusto, Deus te ilumine, Pedro Augusto. Mas você disse uma coisa aí que o torcedor não gostou, quem está no YouTube. Que foi? Que não chegava a 500. Foi só dizer que chegava, já estamos aqui com 216. Ah, tá ali na metade. Ora, mas a gente chega lá. Bola aí, Zodo, ajuda aí. Vamos fazer o nosso comentarista queimar a boca. Coloca um like aí pra gente na transmissão. Futebol é conduzco, torcedor do Escrete de Ouro do Rádio. O comando de Gomes Farias, o locutor. Espetáculo do rádio brasileiro. O Cruzeiro tem a posse de bola. Na posição vai chegando o primeiro, bem colocado. Neres dominando e lançando a bola com o jogador, que é o William. Passa do primeiro marcador, jogou pra frente. Já bateu o primeiro ali, o Rafa Silva pro William. Ele tenta a bola com o jogador, que é o Gabriel Verón. Falta do jogador tricolor Titi, o árbitro paralisou, marcou bem em cima do lance. O torcedor interage conosco através do WhatsApp 981 11 37 87. Fala, torcedor, que o Escrete escuta. Estamos conectados, amigo Anastácio. Tudo pela vitória do futebol cearense. Parabéns pela narração e a transmissão nota 10. Irivan, grande abraço. Irivan Alves. Grande Irivan, já falei inclusive que o nosso querido Irivan, ele é o grande embaixador cearense no Piauí. Obrigado pela audiência. Aliás, ele me disse que no jogo passado, para eu ganhar a aposta do Alano Maia, ele já estava em casa, pegou um guarda-chuva, foi lá numa churrascaria e pediu a todo mundo para colocar um like. Valeu, Irivan! A bola vem chegando, vem trabalhando, foi. E vem trabalhando o time tricolor no setor de ponta direita, vai lançamento de bola para o Marinho Maia. Corta primeiro a zaga do time do Cruzeiro. A bola vai para a linha lateral. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. No setor de ponta direita, e aí para não dizer que a gente se cede só para os amigos, o WhatsApp da nossa transmissão é o 981 11 37 87. Você pode mandar, torcedor, ao seu áudio. Vem bola chegando, vem trabalhando, lançamento de bola para a grande área, vai o Anderson, que arranca da meta para fazer a defesa pelo Cruzeiro. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Falta grotesca em cima do jogador tricolor ali, o Pedro Augusto, o árbitro, Pedro Augusto, quem foi? Vamos a ver, uma falta feia, não foi em cima do Pedro Augusto não, tá caído o jogador tricolor, Hércules, falta feia, o jogador do Fortaleza continua no gramado caído. O que passou, passou e já era. Confira o tempo e placar, galera. Pelo meu cronômetro são decorridos agora 25 minutos de jogo cravados, faltam 20 para acabar o tempo regulamentar. É segundo tempo, é Castelão, cartão postal de um Ceará gigante, campeonato brasileiro de futebol, no grande placar do Escrete de Ouro do Rádio. Fortaleza tem 1, Cruzeiro tem 0. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Maracanã já tem bola rolando. 2 do primeiro tempo, Flamengo 0, São Paulo também 0. E é falta em favor do time do Leão para a bola, o jogador que é Marinho. Marinho tem também o jogador Pochettino, vai Pochettino para a bola, levantou para a boca do gol, balão subindo, rechaçou da jaga, chegou Moisés, atirou, salva milagrosamente o goleiro, vai Lucena, atira. Fraco, e a bola vai para o goleiro segurar. Ô, Sérgio Pereira! Essa lambança aí, quem fez a última aí foi Pedro, o jogador Pedro Augusto, né? Que poderia ter feito o gol em favor do Fortaleza. Luceiro, seja. Vamos ser justos, foi o Luceiro que chutou. É, três mudanças. Não, mas tá aqui o Luceiro, tá lá, mas tá aqui o Pedro. Não é o Luceiro aquele lá? É, mas o Pedro não foi ele que chutou. Agora pro goleiro? Não, eu tô pensando no cara que chutou, que a bola não foi pro gol. Foi o Luceiro. Senão a gente pega demais no pé do Pedro Augusto. Não, não. E eu acho que o Pedro Augusto ainda vai furar o olho de muita gente. Não, mas eu não aposto nele como no Santos, não. Não. No Júnior Santos, não. Bota na tua rede. É. Matheus Vital, camisa 7, entrou. Matheus Vital. Matheus Vital, número 7. Vamos lá, Matheus Vital. Só camisa número 8. O número 8 é o jogador Rafa Silva. Entrou 19, Rafael Elias. Rafael Elias. Esse aí entrou no lugar de quem? Elias. Rafael 19 entrou no lugar do Rafa Silva. O Rafa Silva. Que é o 8. Anastácio. Só um segundinho, tem também o número 21. Diz só pra mim o número 21 aí, Alcélio. Barreal, Barreal. Barreal. Olha o Cruzeiro chegando. Dominando a bola, vai sobrando a bola pra grande área com o jogador do Verão. Chutou de qualquer maneira, resvalou na zaga. Vem o goleiro tricolor pra fazer a defesa. É Barreal. Rafael Elias no lugar do Rafa Silva, certo? O Matheus Vital no lugar do Lucas Silva. Vamos lá, sai Lucas Silva. Sai Rafa Silva. E saiu um outro, né? Entrou o Barreal 21 no lugar do Arthur Gomes 11. É do Arthur Gomes, é isso mesmo. Barreal. Morreu. Fechou. Barreal, camisa 21, saiu o Arthur Gomes no Cruzeiro. Três mudanças. Vai, pronto. Esse é o problema, a gente pede aí desculpa da demora do Alcélio Pereira, que ele fica do outro lado. Fica na contramão de divisão, mas mesmo assim, belíssima informação, Marcelinho. Aliás, tá caindo essa brisazinha, tá boa aí embaixo? Não pode pegar isso não, porque velho não pode pegar isso não. Tá boa essa, mas Alano Maia, sobre as modificações, fala pra gente aí, Alano. Olha, o Cruzeiro vai pro tudo ou nada. Ele não tem outra alternativa não, o técnico do Cruzeiro, que é botar todas as opções de ataque. Ele acabou colocando em campo. Cruzeiro vai apelar. Agora, o Fortaleza tem que saber tirar proveito, sabe? Colocou o Moisés, colocou o Marinho, mas ele poderia botar também o Kevin nesse jogo. É jogo pra ele, porque se você botar o Pedro Rocha, é lento, o Kaiser ninguém sabe como tá, a não ser que o Martínez tenha sua oportunidade. Alano Maia, o comentarista do Chicote da galera, obrigado, torcedor. Obrigado pelos likes aí, estamos com 245 likes. Tá valendo, vamos dobrar isso. Eu digo que chega aos 500, eu digo sim. Já disse pra que você torcedor, que não chega. Ele chega sim, eu não quero nem ganhar seu dinheiro hoje. Alô, torcedor interagindo conosco, parece que o nosso querido Nacil do Burão chama, mas ele vem já, após o ataque do time do Cruzeiro com o jogador que é o Gabriel Verão pro William, recebeu, jogou rapidamente para o Gabriel Verão pro William, tenta a bola pra frente, cortou primeiro, o time tricolor com o jogador que é o Hércules, jogando o bolão, o Augusto, que é o jogador Pedro Augusto, joga a bola para a ponta, canhota, vai na canhota, já vai chegando um bocadinho do lançamento de bola, sobrando, ficando na grande área, como já dominou, levou, passou do primeiro, veio o segundo, dividiu, sobrou, ficou, ele luta pela bola, corre atrás da bola, o jogador que é o Moisés, correndo como se tivesse, fosse um faminto atrás de um prato de comida, e pega a bola e lança para o jogador que é o Tinga já rolou, jogou, deixou para o Pedro Augusto, rapidamente a bola com o jogador que era Hércules, joga a bola para a entrada da grande área com o Marinho, batida, a bola para a direita, já lançada, a bola para a grande área, tenta de qualquer maneira, o Hércules chuta e ganha o escanteio, resvalou na zaga, é escanteio para o time do Leão, Marcelo Pereira. Mais uma vez a jogada do Hércules, estava pertinho dele ali também o Marinho, né? Mas o Hércules é um pouquinho mais alto, conseguiu na hora de bater, pegou na zaga, resvalou na zaga ali de fundo, esquinado no setor direito, tem Pochettino na cobrança em favor do tricolor, que vence por 1-0, mas ainda segura a placa, não tem que fazer. Tem que fazer 1-2, se possível 3. Bora, tricolor! Eu falei que seria de 2-0. Levantada a bola para a grande, afasta a zaga do Cruzeiro. O rebote vai sobrar com Hércules domina. Inversão de jogada da meia, canhota para a direita com o Pochettino. Levantou para a boca do gol, balão subiu, desceu a cabeçada para a meta do jogador Emanuel Brites. Segundo goleiro Anderson. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanã, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. Obrigado, torcedor amigo do YouTube. Muito obrigado mesmo. Alano Maia disse que não chega a 500. Eu clamei aqui. Já estamos com 264. Pode mangar, Alano. Pode mangar, mas você vai ver. O torcedor entra com like. A bola dominada, tentando rapidamente o time do Fortaleza. O lançamento de bola do jogador que era ali. O Mercolis vai viajando, saindo para a linha lateral. Chamou, falou. No YouTube, o Cristiano Pereira está por aqui. O José Wilton Santana. Também Francisco Nogueira. Nonato Germando. E o nosso presidente da Invicta PCDEC, Fran Nogueira. E lá na Rua Larga, tá ligado em você, o Galo. Alô, Galo. Levanta da bola para a grande área. O cabeceio para a meta. Salva, milagrosamente, o goleiro. O tricolor. Mimimi. Um diz, o outro lá, também diz, eu digo, milagre, gru, e do goleirão, João Ricardo Assalio. Tem alguns que podem comentar, sorte, reflexo, né, o que foi na realidade, né? A mais próxima que a defesa do goleiro aí, pagou o ingresso, se essa defesa vale, Fortaleza tem que fazer o segundo para sair vitorioso, né? Porque uma defesa espetacular do goleirão do Tricolor, quase um gol de empate, mas não aconteceu, para a felicidade da nação Tricolor. Eu só não quero brincar com o Alano Maia. Alano, você acha que o Fortaleza poderia colocar mais jogadores no gramado, Alano? Tem que fazer, né? Ele tem direito a mais duas alterações. Ele tem que mudar mesmo, porque o Fortaleza está recuando. E esse placar de 1-0 é um placar que eu diria inseguro, não dá certo. E não é que o Fortaleza vai modificar? Quem é 79 aí do Fortaleza, Célio? É o Kaiser. Kaiser. Olha aí. Renato Kaiser. É o Sacha 88. Saindo o Pochettino e o Luceiro. Pronto. Gostou ou não das modificações, Alano? É, uma opção, né? Ele tira o Pochettino cansado, coloca o Sacha para dar uma resguardada no campo de defesa. Agora tirou o Lucero, botou o Kaiser. Vamos ver como é que o Kaiser tá. Eu não vou criticá-lo, porque eu não sei do momento. Ele estava vivendo um bom momento do Criciúma e a torcida aplaude. Isso é o que eu gostei, é que aplaudiu dando uma força. Vamos dar força. É como o torcedor que está nos dando força aí, colocando um like para a transmissão, que o Célio Pereira disse, o Alano Maia disse que não chegava a 500, mas já está chegando quase a 300. Agora, torcida, coloca um like aí pra gente. Tá longe, né? Tá longe. Tem nada não. Tá longe, mas já aumentou mais. O torcedor está do meu lado, rapaz. Que conversa é essa? Vai já colocar like pra transmissão, rapaz. A bola vai chegando, vai trabalhando, tentando rapidamente o time tricolor de aço com o jogador que é Kaiser. Pro Marinho, boa bola, Marinho. Marinho dominou, jogou, Marinho levou, Marinho trabalhou, demorou-se demais e a torcida não gostou. E aí o Marinho dá voltando, a bola que fica pra ponta direita, na direita tem um Tinga lançou, já rapidamente viajando, tentando o time do Leão na posição de bola com o Sacha. Houve a falta, o árbitro paralisou, marcou do setor de ponta direita. Falta em favor do time do Leão, que era aquele ali, o Célio. Anota aí o Robert 80, no lugar do Neres, no time do Cruzeiro, tá certo? Robert 80. No lugar do Neres. Pronto. Cruzeiro tá querendo ir todo pra cima. Atenção, torcedor, é bola em favor do time do Leão, do setor de ponta direita. Vai chover bola na grande área, atenção, 1-0 para o time do Leão, 1-0 para o time tricolor. Bora, Leão! Marinho para a cobrança de falta, ele vai do setor de ponta direita com Pecanilto é pé trocado pela posição e pé trocado. É perigo dobrado, correu, jogou, levantou para a boca do gol. Desvio do zagueiro, a bola vai para fora. A linha de fundo, é escanteio em favor do time do Leão, blitz total do Leão, o Fortaleza quer mais um, Ossélio Pereira. Só vale, mas tem que fazer mais um, mais dois, né, pra segurar a onda, e mais uma vez a galera faz a parte dela. Agora o torcedor do Fortaleza espera, Marinho capricha nessa aí, estiloso. Preparado, atenção, jogador Marinho para cobrança de escanteio em favor do time do Leão, levanta a bola, meia altura para a boca do gol, de cabeça cortou o Marlon, o rebote vai sobrar pro time do Fortaleza. Bora, para a tricolor de longe, recuada ali a bola pelo Mércules, para o goleiro João Ricardo. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. E olha o Moisés, dominou Moisés, a entrada da grande área, falta! Falta na entrada da grande área, bem na risca da grande área. Falta que é meio gol, Célio Pereira. Esse cartão me parece foi pro João Marcelo, né? Me parece, eu não sei. Agora, essa jogada aí dava a impressão, ele começou a puxar fora da área, né? Ele caiu dentro, mas ele marcou fora da entrada, na risca da grande área, para o setor esquerdo, a jogada do Moisés. O cara puxou a camisa, o calção, a cueca, tudo que tinha direito, Anastácio. É falta perigosa em favor do Fortaleza. E quem ajeitou a bola foi o Moisés, pois não chamou, falou. Só para avisar que o Ocelio está desconhecendo os parentes. O cartão foi para o Matheus Pereira. É verdade, um equívoco de minha parte. Não é desconhecido, não. Um equívoco de minha parte, na realidade, foi o Matheus. Obrigado, meu amigo. Os três homens na proximidade da bola são Hércules, jogador Marinho, e do outro lado ali o jogador Moisés. Bora, tricolor! Estou sentindo o cheiro de gol. O Fortaleza vence pelo placar de 1-0. O time do Cruzeiro tem uma falta que é meio gol. Atenção pra bola. É pra fazer. Você, Marinho, é pra fazer, se for você, Moisés. Tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. O árbitro vai autorizar. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora, torcedor. A barreira se mexeu. O árbitro disse, não mexa não. Vai, Marinho, pra bola. E se mexeu novamente. O Marinho se recusa a cobrar. Ele fala ali com o jogador que é Moisés. Vai sair jogada ensaiada. É agora, é agora, é agora, tricolor. Prepara a garganta, tricolor de aço, torcedor. Atenção pra bola. Vai, Marinho. Tem Moisés também. Autorizado. E agora? Moisés atirou. Espalma o goleiro e manda a bola pra escanteio. Acelio. Quando ele não faz uma lambança, ele faz uma grande defesa. Aí pra ser jogada ensaiada. Marinho saiu. Fez a onda toda. Moisés bateu o pé na direita, buscando o canto esquerdo. Goleiro se esticou todo. Sacudido de fundo. Esquina no setor direito. Em favor do Fortaleza, tricolor. Querendo o segundo tempo para fechar a vitória contra o time do Cruzeiro, Anastácio. Aí, Alando, você disse que o torcedor não dava um joinha, não colocava aí o like para mim? Ora, já tá chegando mais da metade e já vai sobrando, ficando dominada a bola com o jogador que é o Hércules, Hércules Marinho. Marinho levanta a bola para a boca da meta, perigosamente o desvio. A bola vai pra fora, linha de fundo, tiro de meta. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará: Crato, Maracanã, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. Valeu, torcedor. Coloca o like aí, torcedor. Eu digo que chega os 500. Eu digo que chega. É só você que está nos acompanhando agora. Colocar um like. Você disse que não chega, não é, Alano? Amigo, é o seguinte. Já que você quer mesmo, vou apostar. Eu digo que não chega a 500 e está valendo o jantar na próxima jornada. Então pronto. Pronto, apostado, tá apostado. Jantar que é escolhe o restaurante é o perdedor. É a sua vez de perder novamente. Já perdeu na última partida e vai agora, que o torcedor vai colocar like sim pra transmissão. E já vai chegando, vai trabalhando ali. Primeiro bem colocado o jogador que é o Marlon. O Marlon dominando, levando a bola pelo time do Cruzeiro. 1-0 pro time do Leão. O tempo passando, você acompanhando conosco. Chegou, cortou ali a zaga tricolor, viajou, ficou dominada a bola com o jogador que é o Kaiser. Kaiser pro Marinho. Ultrapassa a linha que delimita a grama. Já vai dominando, levando atenção perigosamente. Marinho, Marinho dominou, chutou de qualquer maneira para ganhar o escanteio. Escanteio em favor do time do União do setor de ponta direita, Célio. Mais uma tentativa do time do Fortaleza, jogador do tricolor caído, né? Ele acaba pintando o cartão ali também, já já te confirmo, mas deixa eu passar aqui para expulsão, expulso. Olha aí, tá expulso o jogador do Cruzeiro. Enquanto ele vai sair, eu só tenho a agradecer o torcedor. O torcedor vai me dar esses 500 likes. Faltam só 150 e pouquinho. Vai me dar, sabe por quê? Porque o Alan disse que o pessoal não dá like. Dá, meu amigo, é o seguinte. O torcedor é bacana, rapaz. falando que não é bacana, não. Eu tô dizendo que é muito like pra ser dado todo jogo. Pronto, mas já foi mais de 200 depois que eu clamei aqui. Diga aí, Ossalio. A renda e público. Depois da esquina, É escanteio em favor do time do Leão, do setor de ponta direita para a bola, o jogador Marinho. 1-0 para o time do Fortaleza. 42 do primeiro segundo tempo, 42 minutos do segundo tempo. Marinho levantou para a boca do gol de cabeça. O corte é feito pelo zagueiro do Cruzeiro sobre o Marinho e lutou pela bola. Ele vai na frente de dois marcadores, vacila, perde melhor para o time do Cruzeiro, que arma sendo contra-golpe. Chutada a bola de qualquer maneira, Pedro Augusto cortou. A bola viajou e aí o Pedro Augusto agora furou, mas sobrou, ficou no rebote. A bola para o time que também furou. E aí pintou o cartão amarelo para o Pedro Augusto Pereira. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Eu não vou perder a aposta por menos de 160 para você. Vai, Alan, pagar vou o jantar. Eu vou ganhar esses 160 likes aí antes de terminar o jogo. Aliás, é a transmissão toda, viu? É a transmissão toda. Já vai chegando, vai trabalhando o primeiro bem colocado, o time do Cruzeiro. O torcedor interagindo conosco através do WhatsApp 981 11 37 87. Fala, torcedor, que o Scret escuta. E aí, time? E olha o Cruzeiro, bola para a ponta direita da grande área, o lançamento de bola sobrou, chegou, bateu o primeiro ali o jogador Matheus Pereira, bola para a meta, antes de chutar ali igual o Caramandeira, e o gol! Entrou! Gol! É do Cruzeiro! Matheus Vital, a bola sobrou da grande área, aí ficou. Matheus Vital, chegou Matheus Vital e mandou a bola pro fundo do barbante, empatando a partida contra o Fortaleza aqui do Castelão, exatamente aos 44 minutos de jogo no segundo tempo. Matheus Vital empata o jogo pro Cruzeiro, vai buscar lá dentro, o goleiro vai. A criança nasceu e faz a festa no fundo da rede, na intimidade do lance, nos conta Célio Pereira. O detalhe, Matheus Vital, camisa 7, estava no banco, entrou para fazer o gol de empate com um homem a menos, né? Defesa do Fortaleza bateu cabeça, é brincadeira, velho. Bateu cabeça, decepcionou e complicou, né? E na realidade foi lá Matheus e tal, pé na direita, sacudiu o goleiro quando procurou, a bola estava já no fundo da rede, mudou o placar. Agora Fortaleza tem um, Cruzeiro também tem um, Matheus e tal, nome da fera. Felipe Sena, registre de papel passado, gol, Felipe! Gol 39º da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza toma o segundo, Cruzeiro marca o quarto e é o primeiro do Matheus Vital na competição. Alô, Dacildo Mourão, categoria FIFA, a legalidade do gol, Dacildo! Gol lícito, indiscutível! Alano Maia, Fortaleza não segurou 1-0, hein, Alano? É lamentável, né? Com um homem a mais, como disse o Ossélio, com a alteração que eu não concordei, tirar o Zé Welleson daí, mas é isso. É jogo de Série A, ainda tem tempo para jogo. A bola para a ponta, canhota vai chegando, atacando o time do Fortaleza, recuo de bola para o Tite, dominando, lançou a bola na posição do jogador que é Bruno Pacheco. Pacheco passa do primeiro marcador, cima não vai embora, ele vai ajeitando e dominando a bola pelo time do Tricolor de Aço. 46 agora, um minuto além do tempo regulamentar, vamos até 52 minutos, ele deu 7 minutos de tempo adicional, já vem bola para o setor de ponta direita e na direita é Marinho que lança rapidamente a bola, Sacha Cruz. cruza, tá lá o goleiro, firme para fazer a defesa. A informação do plantão primeiro é você, Senna. Pela Série A no Maracanã tem gol do Flamengo, Luiz Araújo, 19 do primeiro tempo, Flamengo 1, São Paulo 0. Deixa eu abraçar a turma lá no Lagamar, ligado, rapaz, o Chaguinha e o Vandim, tá ligado em você. E eu vou ganhar o jantar com toda a equipe do Alano Maia, porque o torcedor já deu aqui 363 likes. Eu digo que chega aos 500, eu digo, até o final da jornada. Pagar o jantar. Eu digo que chega aos 500, incluindo o seu comentário. Bora lá, torcedor, coloca um like aí pra gente. Não faz eu perder essa, não. Diga aí, Océlio Pereira. É, vamos lá. O público total, 22.131 pessoas. Público total, 22.131 pessoas, com 22.131 torcedores. Renda bruta, R$ 209.448. Agora cai agora. Vou repetir aqui. O público, 22.131 torcedores. Renda bruta, R$ 209.448. R$ 209.448 é o que tem aí no bolso para fazer a graça com toda a rapaziada, o companheiro Felipe Senna, para gastar só de lanche aí para a rapaziada. 48! Alano, e o time do Cruzeiro agora de rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos arriscar mais não. É, e já começa a ser, Alano. Você é um cai-cai desavergonhado do time do Cruzeiro agora. Fortaleza tem culpa disso. Fortaleza tem culpa por quê? Porque não aproveitou a chance que teve. O João Ricardo já tinha feito umas duas ou três defesas milagrosas. E agora tem que aguentar. O Kaiser levou o cartão amarelo por reclamação. Não, ele levou o cartão amarelo porque ele atingiu o João Marcelo, zagueiro. Certo? Com o braço esquerdo. Aí ele recebeu o cartão amarelo. Pronto. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Torcedor maravilhoso, já nós vamos alcançar 500 likes, faltam apenas 120. E aí vai até o final da jornada. Tu pede também, viu, Senna, pra gente ter esse jantar oferecido pelo Alano Maia. E já vai sobrando, ficando dominada a bola pelo time do Leão no setor de ponta direita. De revezamento de bola e na inversão. Tentou tinga de cabeça na direita. O corte feito pela zaga do Cruzeiro. Também não pode vacilar, que o time do Cruzeiro também pode armar um contra-ataque. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Turati, na festa de aniversário ou simples reunião de amigos, Disque Shop da Turati, 3121-2200. Tentando o time do Leão, bola para o setor de ponta direita, não alcançou ali o Marinho, a bola viaja, vai para a linha, lateral, é lateral em favor do Cruzeiro. Obrigado, torcedor, 388 lá, que chega já aos 500. Alano, mais sobre o jogo, Alano. E aí, vai ficar nisso mesmo, presidente? Eu tô vendo o Fortaleza que se abateu com o gol de empate, o Cruzeiro não quer mais jogo. E você sabe, quando chega na parte dos acréscimos, o time empatando fora de casa com um jogador a menos, não é para ter mais jogo mesmo, não. Como a gente diz na gíria, né? Depois desses acréscimos aí, depois do tempo normal, não tem mais jogo. É bola pro mato que o jogo é de campeonato. Fortaleza pisou na bola. E já vai Leão Sanchá dominando o lançamento de bola, rolou, jogou, deixou para o jogador que é mais na grande área, chutou, espalma o goleiro Anderson, fica a bola para a grande área, e já vem primeiro Gabriel Verón. 50 minutos de jogo, 50 minutos, agora faltando 2 minutos, caído o jogador do Cruzeiro, fora de campo, rapá, não quer jogar não, rapá, obrigado a você, torcedor. Eu vou deixar pouco menos de 100 likes pra gente ganhar a aposta do Alano. 400, a responsabilidade já vai ser sua, viu, meu querido Felipe Senna? Deixa com nós, é a Chica do Babau. Grupo Cidade é o maior grupo de comunicação do Ceará. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. Aqui é o escrete de ouro do rádio Comanda de Gomes Farias, o locutor espetáculo do rádio brasileiro. Obrigado a você, torcedor, também pelo YouTube. Mas tá faltando aí 100 likezinhos pra gente ganhar uma grande aposta do chicote da galera. Pois não, chamou, falou. Na Arena do Galo tem gol de empate do Criciúma. Mateuzinho, 38 de segundo tempo. Atlético Mineiro 1, Criciúma também 1. E a bola dominada pelo Cruzeiro. Lançamento perigoso pro jogador Matheus Pereira. Corta, chute da última hora. Olha o tempo passando, 51 e 48. Já 52 minutos. Segura esse homem por aí, segura esse homem por aí. O Cruzeiro atacando perigosamente. Vem chegando, batendo de longe. Tentou ganhar. Antecipa-se a zaga tricolor, cortou Vital de longe, uma bomba. E a bola quicou, espalvo o goleiro tricolor. Que bola traiçoeira, Sérgio Pereira. É, e o detalhe, né? 1-0 não garante resultado, meu irmão. Aí, toma o gol de empate, leva sufoco no final, time do Tricolor. Esquinado para o setor esquerdo. É o Primo que vai para a cobrança pelo setor esquerdo em favor do time de Belo. Alô, alô, torcedor. Se você quiser o gol do Fortaleza, entra no meu Instagram. Instagram é Anastácio de Castro Oficial. Pronto, Anastácio de Castro Oficial no Instagram, que eu te mando o gol do Leão aqui do setor de ponta canhota pra bola rapidamente. O time do Cruzeiro chutada a bola de qualquer maneira, vem pra bola, já corta o zagueiro tricolor, não quer brincadeira, é bola pasta pra linha lateral. O tempo passando, 53. Apito o árbitro. Final de jogo no Castelão. Fortaleza 1, Cruzeiro também 1. Jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol 2024. O Fortaleza tinha vitória nas mãos, deixou escapar aos 44 minutos, quase aos 45 do primeiro tempo. Mas o baile continua, torcedor, e eu agradeço aos amigos da internet. Estou deixando aí com pouco mais de 90 likes faltando para a gente ganhar uma grande aposta do empresário do chicote da galera. Chega assim, né? Vamos chegar aos 500 likes. Só eu deixar, só na hora que eu deixar aqui tem mais 50. Você vai ver, garoto. Senhoras e senhores, agradeço de todo o coração a Deus Todo-Poderoso e a Nossa Senhora pela transmissão esportiva feita com carinho e emoção. Um dia cansado para mim, mas vim cumprir a missão, mas o baile continua, continua, porque vem aí o Felipe Senna no mais alto pódio da informação. Ele vai comandar o toque final. A bola é sua, Felipe. Deixa comigo, doutor Anastácio de Castro. Bela narração, não deu para o Fortaleza. Empate em casa contra o Cruzeiro, 1-1. Hércules para o Fortaleza, Matheus Vital para a equipe do Cruzeiro. Lembrando a você que está no canal do YouTube Jovem Pan News Fortaleza, deixa o like aí, deixa o like e vamos ajudar a ganhar esse jantar do Alano Maia, que diz que vai ser regado de muito lagosta, né, Alano Maia? É. Muita lagosta ali da Lagoa de Messejana. Deixa o like no nosso YouTube Jovem Pan News Fortaleza, 22 horas, 1 minuto. Futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Jovem Pan. Eurípedes Júnior, presidente nacional. Solidariedade está firme e atuante na defesa da democracia. Paulinho da Força, deputado federal. E trabalhamos forte no Congresso Nacional em defesa dos brasileiros. Longe da polarização e das brigas políticas, nossa missão é aproximar o povo das instituições. O Solidariedade entrou com a ação da justiça e conseguiu preservar mais de 100 mil empregos na Zona Franca. E estamos fazendo história com a ação pela correção do FGTS de milhões de trabalhadores. Feliz ao Solidariedade. News. 22 horas, 1 minuto, de volta com você, Océlio Pereira. Destaque do Fortaleza após esse empate, hein, Océlio? Bom, agora o time deve voltar a trabalhar amanhã, deve não, vai voltar a trabalhar a partir de amanhã, mesmo porque domingo, aqui mesmo no Castelão, terá um jogo contra o Alto, né? Que é esse jogo pela Copa do Nordeste, onde o Fortaleza tem que buscar um resultado positivo. E vamos já na coletiva do técnico do Fortaleza saber, né, a opinião do técnico na realidade por esse resultado, né? 1-0 não garante. E aí o torcedor revoltado, a gente escuta que teve vaia do torcedor, alguns aplaudindo, outros vaiando, mas o Fortaleza... Revoltado? Não, torcedores do Fortaleza, chateado, vaiando, tá entendendo? Mas revoltado, vaiar, tudo bem, uma consistência do resultado, porque foi tirado do gosto, agora um resultado normal. Normal mas... porque, não vou dizer que é satisfatório, mas empatar com o Cruzeiro... E com... torcedor revoltado? É, revoltado porque até com um homem a menos, né? Pelo que eu vi, mas de qualquer forma... Discordo dessa revolta. É, mas eu sinceramente, o time dentro de casa ganha de 1-0, perde o adversário, perde o jogo e ainda toma um gol, é brincadeira, né? Vai fazer o quê? Vamos embora. O jogo que segue o jogo, vou ouvir o técnico daqui a pouquinho no vestiário do Tricolor, na sala de imprensa, ouvirmos o técnico do Fortaleza. Saber o que ele pretende fazer, mais uma vez, mudanças que serão processadas na equipe do Fortaleza. Muitos torcedores ficam ali ainda, querendo observar, conversar com alguém e tal, né? Mas termina o jogo, 1-1, segundo jogo do Fortaleza, uma vitória, Fortaleza. Quem falou que o Fortaleza era líder, eu digo, isso dá um caé danado. Fortaleza é líder. Oh, meu Deus do céu, aí é cururu carregado. Acabada na zebra, tá aí o Fortaleza sair com empate, que é considerado dentro de casa. Empate dentro de casa é derrota. Tá certo? Então já voltaremos lá da sala de imprensa do Castelão com os amigos aqui do Escrito, que amanhã a gente vai repercutir esse resultado, viu, Alan? Esse resultado e o que o técnico vai fazer para o jogo contra o Altos pela Copa do Nordeste no próximo domingo aqui no Castelão. Com você, o presente, o cara que ganhou o presente da jornada foi você, Felipe Senna. Com certeza, meu amigo Gilberto Lourinho já mandou a mensagem e também o Noé de Brito, viu? Duas garrafas aqui. A minha que disseram que estava meio pintibada aqui no YouTube, mas tá bem. Mas a água é bem geladinha, viu, meu amigo Rosélio Pereira? Deixa o seu like parabéns, aí. Parabéns, você é merecedor, porque você é um cara bom. E entendeu? Eu vou mostrar aqui que eu não tenho nenhuma dessas aí do Felipe, dessas térmicas, só tenho aqui, ó. Ele foi na onda da garapa, né, mano? Não, pois é, mas pode ser que apareça algum patrocinador para minha garrafa. Vem cá, Cláudio Reis, tá aqui na porta o Cláudio Reis perguntando se teve reisado hoje. A minha é da linha. Reisado é em janeiro, né? O reisado hoje foi de garrafada. 22 horas, 4 minutos, já estamos com 420 likes. Deixa o like, vamos chegar até o final da jornada com 500 likes. É uma aposta do Anastácio com o Alano Maia. Quem vai pagar o jantar no final da jornada esportiva? 22 horas, 5 minutos, Dacildo Mourão analisa a arbitragem para Fortaleza 1, Cruzeiro também é 1, Dacildo. Ok, Felipe. Olha, o árbitro Bruno Correa, do Rio de Janeiro, ele fez um bom trabalho. Foi um bom trabalho, o pessoal não tem o que reclamar da arbitragem. Nos lances capitais, que foi aquele impedimento que depois gerou o pênalti, que o Tinga do Fortaleza foi muito infantil, jogar a mão daquela na bola lá em cima, caracterizou a mão, pênalti seria... tranquila marcação pelo VAR, né? Porque o árbitro não viu no campo. Agora, o protocolo do VAR diz o seguinte, quando é lance factual, que é o impedimento, não precisa ir na borda do campo para ver o monitor. Só que houve também um pênalti em seguida. Aí quando acontece uma outra infração, no caso o pênalti, aí sim, aí tem que chamar, que é para o árbitro saber que ele também não marcou o pênalti, mas antes houve um impedimento claríssimo, mais de um metro ali, adiantado o atacante cruzeirense. E a expulsão também foi justa pelo segundo cartão amarelo, indiscutível. O árbitro foi bem. Parabéns aí o Bruno Correa. Agora, o assistente é uma nota. Carlos Henrique Alves de Lima, filho do Rio de Janeiro, foi horrível. Aquele lance ali que ele errou. Se não tem o VAR, o Fortaleza teria tomado um pênalti ilegal, né? Porque depois de um impedimento tranquilo para ser marcado, e ele não marcou. Carlos Henrique Alves de Lima, que é o assistente número 2. Mas o Bruno Mota Correa foi muito bem, parabéns a ele, o árbitro do Rio de Janeiro. Valeu, Felipe, um abraço. E só lembrar aí o pessoal aí do Quarentão, que sábado lá no estádio do Maracanã, prefeito Almir Dutra, é 15 para as 4, teremos Campinense contra a equipe, a seleção de Itarema, já a reta final aí do Quarentão. Valeu, Felipe. Um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço pro meu amigo Pedro Neto, aqui na Barra do Ceará. Ele torce Ceará, mas escuta sempre a transmissão aí do Anastácio e companhia. Valeu. Valeu, Dacildo. Muito obrigado aí pelos seus trabalhos, a sua opinião. Bom descanso. grande Dacildo Mourão. 22 horas, 7 minutos. Futebol de qualidade é na Pan e na cidade. Eurípedes Júnior, presidente nacional. Solidariedade está firme e atuante na defesa da democracia. Paulinho da Força, deputado federal. E trabalhamos forte no Congresso Nacional em defesa dos brasileiros. Longe da polarização e das brigas políticas, nossa missão é aproximar o povo das instituições. O Solidariedade entrou com a ação da justiça e conseguiu preservar mais de 100 mil empregos na Zona Franca. E estamos fazendo história com a ação pela correção do FGTS de milhões de trabalhadores. Filie-se ao Solidariedade. News. 22 horas, 8 minutos. Vou convocando ele, Alano Maia, o comentarista do Chicote da Galera. Estamos com 430 likes, viu, Alano? Vamos aqui, ainda até as 22 horas e 30 minutos. Temos mais 70 likes, é a meta para bater 500 likes no nosso canal do YouTube, Jovem Pan News Fortaleza. Hora de opinião, Alano Maia, o comentarista do Chicote da Galera, analisa esse resultado, Fortaleza 1, Cruzeiro também 1, quando ele fala, a cidade para. É com você, Alano Maia, alô cidade, alô Alano. Alô cidade, olha aí, 10 horas e mais 8 minutos, agora 9, virou a chave. Meus amigos, eu vi aqui a declaração aqui no final do jogo. Um afirmativo, Océlio, percebendo alguns torcedores revoltados. E eu quero dizer para os torcedores revoltados que essa palavra revoltado, ela não cabe para o momento do Fortaleza. Se você mutasse, dizer que, ah, vamos aqui, o torcedor ficou chateado, claro que ficou. Como é que você está ganhando uma partida? 44 minutos do segundo tempo, o time adversário com um jogador a menos, e o Océlio foi perfeito nesse esclarecimento que ele fez pela revolta de alguns torcedores. Mas eu digo que o torcedor tem que baixar a bola, o torcedor tem que botar o pé no chão e saber que o Fortaleza não está disputando um torneio início de várzea. Que o Fortaleza não está jogando com um time que a gente possa desqualificar pelo fato dele ter passado um ano ou dois na Série B. Um ano, né? Ele foi rebaixado num ano e subiu no outro. Ou passou dois anos, o Cruzeiro, na Série B, agora. Pois é. Então, o que é que eu tenho para dizer para o torcedor do Fortaleza? Que a chateação, ela é de todos nós. Como é que, de repente, você estava ganhando 3 pontos, o Fortaleza, com essa vitória, se ganhasse hoje, estaria na liderança da Série A. Só que é como eu digo para os amigos. Quando você encontrar alguém vendendo cará como pargo, alguém querendo tornar fácil algo que a gente sabe que não é fácil. Está aí o time do São Paulo com a segunda pancada, está perdendo de 1-0 para o Flamengo. Agora, o torcedor do São Paulo, sim, esse tem motivo para estar revoltado. Porque ele está vendo o time que perdeu na estreia em casa, no Fortaleza, e está vendo o time perder o segundo jogo agora para o Flamengo. Mas os demais, ora, meu, o Palmeiras, com todo o seu poderio, ele perdeu hoje em casa para o Internacional de Porto Alegre, amigo. Então a gente tem que começar a ver a coisa muito mais pelo lado do aproveitamento. Eu tenho dito aqui, jogar bem é importante, porque quando você joga bem, normalmente se ganha. Mas às vezes você joga bem e não ganha. Fortaleza fez um primeiro tempo onde ele saiu vencedor por 1-0, onde o João Ricardo foi o grande nome da partida. Não foi só do primeiro tempo, não. Olha, o João Ricardo impediu, inclusive, a virada do time do Cruzeiro, quando mesmo o Matheus Vital, já aos 47, ou foi 48, depois que tinha feito, ele chutou de fora da área, a bola quicou antes de chegar no gol, e o João Ricardo, com mão trocada, botou a bola para fora. Então, vamos devagar com o Andor, porque o Santo é de barro. Nós vimos um Fortaleza que, em momentos, jogou pau a pau, jogou até melhor do que o time do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, tecnicamente, no toque de bola, teve mais qualidade. Fortaleza não teve a tranquilidade quando aos 41 minutos do segundo tempo, ficou com o jogador a mais, porque o Lucas Romero foi expulso, e ele poderia ter cadenciado o jogo, ele poderia ter trabalhado a bola e tentar botar o time do Cruzeiro na roda. Mas, meus amigos, é muito fácil, quando as coisas não dão certo, você sair procurando culpado. Ah, foi porque o jogador tal perdeu o gol, ah, porque o goleiro falhou acolá, porque o zagueiro recuou ali. Vão aparecer culpados para dizer, ah, o Fortaleza desperdiçou uma vitória dentro de casa, e desperdiçou mesmo. Mas não teve, assim, um culpado exclusivo, não. Eu, por exemplo, eu disse aqui que as alterações do Fortaleza, elas foram feitas no momento certo, pelo menos as primeiras. Quando ele tirou o Pikachu, botou o Marinho. Aí eu estranhei, porque ele colocou, tirou o Zé Welison, meu, para botar o Pedro Augusto, que ainda está, sabe? Sinceramente falando, Vovô, enquanto você adotar esse apadrinhamento aparente com o Pedro Augusto, porque eu pergunto para você o seguinte, o que é que tem o Pedro Augusto para entrar que não tem, por exemplo, vou aqui dizer, o Kevin. Foi que o Kevin ou o Cauã fizeram para que não tivessem mais direito a entrar nesse time? Por que é que você botou o Kaiser, que chegou, como diria, Dernantonte no Fortaleza, e não botou o Ema Martínez? Então tem umas coisas, sabe, que eu fico assim, puxa vida, se eu não questionar, eu não... A minha consciência não fica tranquila. O Pedro Augusto, ele é um jogador de composição de elenco, meu irmão. Então eu não vou aqui botar a culpa na substituição dele, não. Mas você tirar o Zé Welison, macho. Poxa, sinceramente falando, sabe? Eu fico a questionar esse tipo de atitude porque a gente tá vendo. O cara não produz, o cara não, sabe? Tem lampejos, tem momentos, e ele até me parece que levou um cartão amarelo, sabe? Porque ele perde a bola com facilidade. Então, no segundo, no primeiro tempo, o Fortaleza acertou com o gol do Hércules, aos 19 minutos. Um belo gol, de passagem. Mas, sabe, perdeu chance de ampliar. E aí tem um ditadozinho bem ralinho. Quem não faz, leva. E funciona, sabe? Fortaleza viu o segundo tempo, onde eu vi, digamos assim, logo no começo, um lance em que houve o impedimento. O Cruzeiro queria o pênalti, que também houve, que a bola bateu no braço do Tinga, mas antes teve impedimento. Ali já foi um aviso, sabe? Depois disso, foi que eu vi. Eu vi que o técnico inverteu. Adiantou o Hércules e botou o Pochettino para uma espécie de volante, que ele não é. Já vinham dizendo isso aqui há muito tempo. O Pacheco fez uma grande jogada num lance secular, só que desperdiçou a chance por causa da delegacia. O cara se torna um delegado, quer fazer tudo só e não pode. Na linguagem do futebol, quem é do futebol sabe o que é delegado. Então, eu tenho umas coisas que eu digo, olha, quando eu vi o Moisés entrar, né, no jogo e tal, no posto do Machuca, eu disse, olha, esse time vai crescer. Mas não tivemos a oportunidade que tivemos no jogo passado de fazer um contra-ataque e matar a parada. E olha que antes do time do Cruzeiro empatar, os 33... O João Ricardo operou dois milagres no mesmo lance. Uma cabeçada fulminante, a meia altura, que ele espalmou com a mão de o braço direito. E aí, no rebote, a bola bateu no jogador e voltou e ele pegou, garantindo a defesa. Então, assim, não foi por falta de aviso. O técnico Fernando Seabra, ele simplesmente colocou todos os jogadores que ele tinha de ataque no banco para jogar. Tirou o Rafa Silva, botou o Rafael Elias. Tirou o Arthur Gomes, botou o Barrial, Álvaro Barrial. Tirou o Lucas Silva e botou o autor do gol. Lucas Silva é um de meio campo. Botou o Matheus Vital, que fez o gol e poderia ter feito o gol de virada. Isso aos 44 minutos. Depois tirou o Ramiro e botou, que é meio campista, e botou o Gabriel Veron. Esse a gente já conhece há muito tempo. e depois tirou o defensor, o zagueiro Neres, e botou também o Robert, que é homem de frente. Então, eu pergunto para você, quem foi que lutou? Quem foi que jogou pelo resultado? Quem foi que foi até o final na luta? Com um homem a menos, já estavam com mais de 5 minutos que o jogador Lucas Romero tinha sido expulso. Então, é muito fácil você dizer assim, vamos aqui anarquizar, torcedor está revoltado. Revoltado, torcedor, vá, leve a sua revolta para casa, não vê com o negócio de revolta. A vaia foi pelas circunstâncias do jogo. Fortaleza não poderia ter perdido um jogo quando ele vencia por 1-0, tinha um homem a mais em campo, e estava ali para... Mas não trabalhou a bola. Chamou o Cruzeiro para cima. Porque o Cruzeiro, com esse monte de atacante, estrategicamente, Fortaleza poderia ter armado uma jogada de contra-ataque para tentar sepultar, né, o Cruzeiro. Mas não fez isso. E aí, quando você não faz aquilo que é, digamos assim, o primordial do futebol, você tende a sair reclamando. Então, para mim, um jogo movimentado. Fortaleza não foi, ao meu ver, superior ao Cruzeiro. O Cruzeiro criou as melhores chances de gol. E o Fortaleza encontra um resultado normal, porque empatar com o Cruzeiro não tem nada de anormal. Mas um resultado insatisfatório para o seu torcedor. Se fosse aqui, olha, para você ter uma ideia. O jogo foi empate, 1-1. Fortaleza continua invicto, mas ao mesmo tempo desperdiçou 2 pontos em casa num jogo em que ele vencia. Aí, o que é que eu tenho para dizer para o torcedor? Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Fortaleza pode até, digamos assim, reconquistar, que ele foi buscar 3 pontos fora com a estreia do São Paulo. Por que é que ele não iria agora vencer em casa? Teve a chance, desperdiçou. Então, meus amigos, a Série A vai ser assim. Vai ser assim até o final. Cheio de altos e baixos. Quando você menos espera, o time vai lá e tasca uma vitória. Quando você menos espera, o time vai perder um jogo. E perdeu para um adversário que eu considero gigante. Cruzeiro é grande. Cruzeiro tem um time de jogadores que... Esse camisa 10, Matheus Pereira, joga demais. Agora, Fortaleza precisa levar um pouco mais a sério as coisas, sabe? Saber, por exemplo, o Cruzeiro, depois que fez o gol de empate, não teve mais jogo, meu irmão. Foi jogador caindo, teve uma hora que tinham 3 jogadores deitados no campo, esperando atendimento, catimbando o jogo. Tudo bem que o árbitro vai acrescentar esse tempo, mas aí, compadre, você estressa o adversário, você esfria o jogo, tira aquele aquecimento de temperatura e aí vai ser assim. Então, não se preocupe não, Fortaleza, que o empate não tem nada do outro mundo. É ruim, porque nas circunstâncias em que aconteceu, aí não é satisfatório. Mas o Palmeiras hoje perdeu em casa para o Internacional, o São Paulo está perdendo seu segundo jogo, e não é o fim do mundo não, porque nós estamos apenas começando uma temporada. Fortaleza e Altos vai ser no Castelão, né? Domingo. Olha, torcedor deve ter se resguardado. Esse público de hoje, 22.131, esse público não é o público para um time que estreou com a vitória maiúscula fora de casa. Não. Mas algo me faz crer que diante do Altos nós vamos ter um público superior a isso. Pelo menos para 30 mil. Eu sei que o empate tirou um pouco do brilho. Que tira. Mas vai ser assim, gente. Não vamos ter moleza daqui para frente. A gente precisa apenas tomar cuidado com essas substituições. Acho que alguém da diretoria deve chegar para o Vojvoda e dizer, Vojvoda, Pedro Augusto de novo, macho. Esse cara é obrigado a entrar, ele não é atacante, não faz um gol. E aqui e acolá apronta uma lambança. Sabe, eu não gosto de fazer cavalo de batalha em cima de ninguém, não, sabe? Mas é estranho, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou ficar calado. Não sei mais porque é que o Cauã e o Kevin, que vinham até saindo jogando, diz que esses meninos não jogam mais, né? O Kaiser chegou, Dernantonte, e de repente não, já jogou. Então, Fiquei meio assim, achei estranho. Mas tenho que dizer que acabou sendo um jogo bom, bem movimentado. Não é porque o Fortaleza não foi superior totalmente ao Cruzeiro que eu vou dizer que foi um jogo ruim, né? Mas teve muitas emoções. Melhor jogador em campo. Olhe bem. Fortaleza empatou o jogo. Aliás, o Cruzeiro empatou com o Fortaleza. E o melhor jogador em campo, para os senhores terem uma noção, foi o goleiro João Ricardo. João Ricardo hoje, se você voltar a fita do começo do jogo até o final, ele teve pelo menos 4 grandes intervenções. 4 defesas que evitaram gols do Cruzeiro. Enquanto que o Anderson deve ter feito no máximo 2. Isso já diz, porque o cara bota assim, finalizações. Olha, meu amigo, teve um cara do Cruzeiro que finalizou um lance em que ele estava assim, no rumo do gol, e ele finalizou quase no escanteio. Aquilo não é finalização. Aquilo ali é um viva São João de zagueiro ruim. Sabe? Então, é preciso se verificar qualidade do futebol da zaga do Fortaleza. Brits andou hoje dando umas pisadas de bola legal. O Tite, dentro daquilo que cabe a ele com a idade dele, andou mais ou menos na média. Sabe, o Tinga não fez uma partida extraordinária. Pachequinho jogou bem. Zé Welles, enquanto esteve em campo, deu conta do recado. É um trator. Hércules, um excelente jogador, fez o gol. Pochettino, dentro da média. Pikachu, fraco. Foi substituído logo. Tá entendendo? Machuca teve fraco, é melhor entrando no segundo tempo, e aí vai a situação. Então, tem que aguardar o próximo jogo. Deixa eu aqui dizer também que, além do João Ricardo ter sido o melhor jogador em campo, o João Ricardo ele tem demonstrado ao longo das partidas, Alex, uma virtude. Ele pega a bola no campo de defesa e ele faz lançamentos espetaculares para os atacantes. Em 2 ou 3 oportunidades, só no jogo de hoje, ele com lançamentos com o pé, com a perna, ele conseguiu colocar em condição de ataque jogadores do Fortaleza. É outra característica positiva do goleiro João Ricardo, que vai ter também um dia de falha, viu, negado? Não é para aproveitar chegar o dia que ele falhar para anarquizar o cara, não. Tem que enaltecer os feitos até o presente momento. Então, 1 a 1, gol do Fortaleza, 19 minutos com o Hércules no primeiro tempo. O gol de empate do Cruzeiro aos 44 com o Matheus Vidal, com chute também parecido, só que em lados opostos. Bom, você vai contabilizar aí quantos likes tem? Para poder ir embora e dizer tchau? E quando for amanhã ou depois eu escolher o local onde nós vamos jantar? Diga aí quantos likes tem aí agora. Só vale o que você disser agora, porque faltam 4 minutos para acabar a jornada. Diga aí, babão do Anastácio. Enquanto isso, deixa eu mandar aqui um abraço aqui, ó. Para a Nara, para o Cleison, Paulo Henrique, o Bruno Alves, o Marquinhos Tavares, prefeito de Itaitinga, o Israel Duton, o Anax. 440. Bota, fabrica aí mais 60. Marcelo Lemos, o Quirino, Paulo Plutarco, toda a turma que se liga com a gente, presidente Fran Nogueira, tchau. Eu volto amanhã falando de futebol e para o meu fã-clube, good night. Aí os comentários finais de Alano Maia, o comentarista do Chicote da Galera. Quando ele fala, a cidade para, analisando esse empate do Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro. 22 horas, 26 minutos, resultados de hoje pela segunda rodada do Brasileirão. Tivemos lá em Porto Alegre, Grêmio 2, Cristaldo e Soteldo, Atlético Paranaense 0. No Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, RB Bragantino 2, Lactana e Vitinho, Vasco da Gama 1, gol do Veguete. Tivemos também, mais cedo, no Alfredo Jaconi, lá nas Serras Gaúcha, Juventude 2, Jean Carlos e Lucas Barbosa, Corinthians 0, na Arena Barueri, Palmeiras 0, Internacional 1, gol do Wesley e lá na Arena do Galo, Atlético Mineiro 1, gol do Gustavo Scarpa. Criciúma também 1, gol do Mateuzinho. Intervalo de jogo no Maracanã. Flamengo vai vencendo São Paulo por 1-0. Gol do Luiz Araújo. A classificação no momento da Série A do Brasileirão. São Paulo é líder, 6 pontos. Internacional, segundo, 6. Terceiro, Juventude. Valeu, Alano. 4 pontos. Quarto, o Cruzeiro, 4 pontos. Quinto, o RB Bragantino, 4 pontos. E o Fortaleza é o 6º colocado, também tem 4 pontos. 7º, o Atlético Paranaense, 3 pontos. 8º, o Grêmio, 3. 9º, colocado, Bahia, 3. 10º, o Vasco da Gama, 3 pontos. 11º, o Palmeiras, 3 pontos. 12º, o Criciúma, 2 pontos. 13º, o Atlético Mineiro, 2. 14º, com 1 ponto, Fluminense. 15º, também 1 ponto, o Corinthians. E o primeiro fora da zona é o Botafogo. Ainda não pontuou uma partida, uma derrota. O Z4 da Série A, Atlético Goianiense, um jogo, nenhum ponto. Vitória, 18º, também um jogo, nenhum ponto. O São Paulo, que vai perder na segunda. E o Cuiabá, também um jogo, uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. 22h28. Agradecendo aos trabalhos técnicos de Adailton Vieira, na coordenação técnica, aqui na Jovem Pan News Fortaleza, 92,9 FM. Agradecer aos trabalhos de Alex Oliveira, na Cidade AM 860. Os trabalhos é de Cláudio Regis, e no nosso canal do YouTube, Jovem Pan News Fortaleza, Mariane Nepomuceno. Nosso muito obrigado, desejando uma ótima noite. Já fazendo o convite, na Cidade AM 860, a partir de meia-noite, tem o Corujão da Madrugada, com o comando de Domingos Campos Belo. Aproveita, me segue aí no Instagram, Felipe Radialista. Boa noite, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. Futebol 2024 é na Jovem Pan News.